Cara, eu acho que o MSN, não, eu acho que o ICQ podia entrar aí no lugar do MSN. O MSN vai morrer, ele vai ser absorvido pelo Skype. Por outro lado, o ICQ ainda funciona e é muito popular na Rússia. E na China. Por quê? Não, na China eles têm o deles, porque chinês não deixa nada de fora, então. É o contrário do plano. Vamos lá, vamos lá. Eles não teriam mais de 1 bilhão de chineses se não deixassem entrar, cara. Vamos gravar essa porra logo. Não, mas lá de fora. Eu vou encontrar minha parada de piada do plano, cara. Vamos lá. Caralho, esse podcast aí. Ai, sacanagem. Se você não me disse que eu sou viado, esse podcast não ia pra frente, cara. Mas tudo que as piadas que o povo faz são os dias. Não, a gente tem uma fórmula muito boa, cara. O Pluff começa o assunto, eu e o Bode a gente discute. O Pombo xinga o Pluff de viado e acaba o assunto. Aí, próximo bloco. Repete a fórmula. Parece um bom plano. Tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha! Oh yeah! Inclusive, no programa de hoje, nós vamos fazer mais um troféu, aquele programa que a galera gosta, uma competição saudável, onde nós vamos escolher um vencedor, uma pessoa que mais está próxima da morte, cara, tá por um fio, tipo o nosso grande mestre Oscar Niemeyer, cara! Que não está por um fio. Não está, ele fingiu. Nunca esteve. Ele acabou não indo e não foi. Nunca estará. Nunca estará. Oscar Niemeyer é o nosso mestre que faz 100 anos, já faz 4 anos. Então, fica 4 anos comemorando o centenário dele. O cara enterrou a filha de 80, cara. Tenso. E nós temos uma lista aqui de várias personalidades com pé na cova que vocês vão se amarrar e nós vamos eleger provavelmente o segundo maior pé na cova da humanidade, ou não. E vamos esse papo muito maluco e sincero, tô eu aqui mais uma vez forjando felicidade, o Pluff! E comigo hoje o Bode! Eu ficou de fora da lista, mas o PS Vita já nasceu meio morto, né, cara? Abraço, Pombo, te adoro, cara. Aí comigo e com o Bode, o incrível portador de um PS Vita, o Pombo! Ah, morre, diabo! Cara, o grande podcast que quase morreu uma porrada de vezes, né, cara? Todo mundo saiu morrendo, o podcast prevaleceu e tamo aí hoje pra falar da galera que ainda não morreu, né? Antes que morra todo mundo. Isso aí. Além disso, pra comemorar que o podcast está morrendo, né, por causa do projeto. Projeto tá longe, caralho! O podcast Tanguinha não tá nessa lista, cara! Não tá. Caralho, vamos fazer uma edição agora em cima da hora? Não. Vamos. Comigo hoje também, aqui também, conosco corre o nosso brother Arara Boy! Porque o que é imortal morre no final, a menos que seja o Niemeyer. Aí ele não morre. Nunca. Aí não. Ah, morre! Aí você não é brother. Aí não. E, inclusive, nós temos aqui hoje também o quinto elemento, porque o troféu tem que ser sempre um número ímpar de participantes, pra não dar empate. Vamos gravar com 9 pessoas um dia. O quinto e final elemento, o nosso brother Magal! Essa lista perdeu a graça depois que a Abby morreu, que ela era a piada pronta. Ô Magal, a Abby tava na lista, cara, porque a gente tá montando essa pauta já tem um tempo. Só que começou de 9 em 9 edições que a gente faz o troféu, quer dizer, 10 em 10 na verdade, né, eu sou um idiota, mas não deu tempo. Ela morreu antes, tá ligado? A versão embrionária desse programa tinha Emily House. Emily House. Tinha quem mais? Tinha o Marcos Paulo. Mentira, Marcos Paulo não, coitado. Eu vacilo antes de zoar o Marcos Paulo só porque ele morreu, né, cara? Não, agora é a hora de zoar, cara. Agora não vai fazer mais nada, cara. Pera aí, passou 24 horas que ele morreu, já pode zoar. E é o sétimo dia do cara, nem rolou ainda, coitado. Não é mais spoiler. A viúva do Marcos Paulo. E é isso aí, rapaz, viúva do Marcos Paulo. E vamos então começar o programa, mas antes disso, fiquem agora com o mural de recados, a gente já volta rapidinho. Se não morrer antes. Tá aí, ouvindo esse podcast aonde? No seu iPod? No seu computador? No seu celular? Android? Safadinha, fica baixando o programa, mas não importa. Acesse www.facebook.com/tangiacorp e dê um like para a Corporação Tanga. I like. E você, que é um cara muito sucinto, gosta do Twitter? Nós estamos lá. Tangiacorp tem um Twitter, que é você vai lá em twitter.com/tangiacorp e manda sua mensagem em 140 caracteres. A forma mais rápida de entrar em contato conosco. Você quer mandar um e-mail? podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. A forma mais corporativa/administrativa/Estados Unidos de falar com a Tanguinhacorp. E é o jeito que a gente mais gosta, né, rapaz? Então. Opa! Delícia! E temos também nosso feed. Você que quer receber atualizações periódicas, semanais da Tanguinhacorp, toda vez que pintou um podcast tá lá, você vai lá em cima no nosso menu e clica no botãozinho do feed, aquele botão bonito. Como é que é o botão, Bob? É um botão muito bonito. E é isso aí, então, recomende pros seus amigos, tanguinhacorp.com, é nóis. É nóis. Heróis. Tanguinhacorp. Por um mundo mais planejado. Nossos queridos ouvintes, hoje é dia 13/11/2012, são 22 horas e 6 minutos, estamos no Rio de Janeiro, estado da Guanabara. A maioria de nós. É, o Arara não, o Arara quer ser diferente. E o Neymar ainda tá vivo, né, cara, até onde a gente sabe. A gente ia abortar esse programa, mas saiu na capa do jornal que Neymar tá vivão, ele enterrou o Marcos Paulo e tá fazendo fisioterapia pra fazer esse slackline no final de semana. Ou seja, se ele morrer antes da publicação do programa, o problema não é nosso, ok? Exatamente, a gente teve cuidado com isso. A Bolsa de Valores registra que a Microsoft fechou o saldão dela de hoje com 27.09. Então, se vocês conferirem, vocês vão ver que hoje é hoje mesmo. Exatamente, ou então que é 1978. Neymar... Começando agora o nosso troféu Pé na Cova, Oscar Niemeyer, um abraço, onde quer que você esteja, vivo ou morto, não sei, né? Nunca tá sabe. Vivo, tá mais vivo que qualquer um aqui, cara. Mais vivo que qualquer um. O cara, sério, ele não consegue nem abrir o olho, ainda tá fazendo projeto pelo mundo, cara. Pelo amor... Isso que é um absurdo, né, cara? A gente vai inaugurar obra nova, não, o projeto de Oscar Niemeyer. O cara tá no soro, porra. Ele não desenhou isso, tá ligado? Isso aí deve ser da época que ele era criança. Niemeyer é tipo aqueles artistas abstratos, o cara desenha dois riscos, cara, puta, R$100 mil nessa merda. Vamos conversar aqui que o Niemeyer, cara, ele é um merda, porque ele só faz coisa de concreto. Isso, cara. Porra, é concreto, tu vai pra Brasília pra tu ver, cubo de concreto pra todo lado, cara. É curva... Então, pra ele ser um cara bom, ele tem que começar a fazer construções de palha, né, de bambu. Os três porquinhos são melhores que ele. Entendi. Pelo menos os dois dos três porquinhos são. Meu Deus. Mas é isso aí, galera. Vou explicar com vocês como é que funciona o troféu. É o seguinte, nós temos quase, esse... É quase uma tradição dos troféus, o Pluff tentar explicar como funciona o troféu e não conseguir. Vamos lá, Pluff, boa sorte, cara. As pessoas ficam estressadas e me interrompem, entendeu? Isso que acontece. Muito bom, Pluff. Aconteceu hoje, é o seguinte. Vai conseguir, cara. Para de botar pressão. É, fé. Ninguém vai te interromper. Vai, por quê? É, nem tá interrompendo até agora mesmo. Inclusive, nós temos 16 participantes que vão competir no estilo mata-mata até chegar na grande não é final. Mata, cara. Não é mata-mata porque ninguém morre nesse troféu, velho. Pontos corridos. Acabou a explicação do Pluff. Mais okay. Uma vez, fracassou miseravelmente, né, cara? Mas tem que ter um outro nome, então, já que não pode ser mata-mata, cara. O troféu é uma competição onde cada participante elimina-se mutuamente e no final, com parâmetros próprios, alguém se elege o grande vencedor, digno de ser o sucessor de Oscar Niemeyer nessa linha sucessória que nunca vai acontecer, porque nem na verdade, vai ser antecessor do Oscar Niemeyer, porque é ele que vai sempre suceder, cara. Então, vamos agora simultaneamente para o próximo round. Primeiro round! Do troféu Oscar Niemeyer, nós temos do lado esquerdo o nosso irmão Fidel Castro e do lado direito o nosso querido MSN, que não morre nunca. Fight! Pô, esse é o tipo de competição que você só vê no Tanguinha Corta, porque puta que me pariu, cara. Que isso, cara? A única correlação que eu posso fazer é o comunismo versus o capitalismo, porque eu já fiz muito, fechei muitos negócios no MSN. Inclusive, eu tenho uma história, eu vou rezar, por favor, Jesus, não deixe o meu grande amigo Pedro ouvir isso, mas eu, cara, uma vez eu fui no Mercado Livre e vi lá pendrive 100 giga. Aí falei, caralho, é minha chance. Tava o quê? Meu 10 reais. Deus. 10 reais? Não, minto. Tava 80, cara. Uma parada assim. Aí falei, puta, mas por 100 giga vale, né, cara? Vale. O teu dei 100 reais no Mercado Pago, chegou aqui 2 giga, a porra do pendrive. Beleza. Caralho. Normal, acontece ser enganado, né? O que é que eu fiz? Passei pra frente, fui no MSN, peguei o primeiro cara, falei, Pedro, tá afim de comprar, cara? Um pendrive 100 giga? Só 100 reais. Caralho, você enganou o teu brother. Ainda ganhou uma grana em cima, cara. Sim, ele pagou o frete até, cara. Porra. Caralho, mas que filha da puta. Aí, tá aí uma parada que nunca morre, é a corrente da otaríssima, né? Sempre tem uma passagem antes, velho. Né? Então, obrigado, MSN, cara. Descansa em paz, cara, porque ele me proporcionou. A tua amizade também, né, velho? Descansa em paz agora, depois dessa morte. O MSN, esse comunicador instantâneo, formidável, da borboletinha, se você é velho, ainda se lembra disso. Tinha propaganda na TV e tudo, cara. A borboleta correndo atrás de pessoas. E nosso querido Fidel Castro era brother daquele barbudinho que a orelha do Mickey, tá ligado? Que adora a Disney. Que você com certeza tem uma camisa e acha que ele é cubano, Che Guevara. Então, Fidel era brother dele. Não, você tem a camisa e acha que o primeiro nome dele é Che. E Fidel até hoje é o ditador de Cuba lá, o cara que mantém o pseudo-socialismo de merda, todo mundo passando fome, se prostituindo em troca de açúcar e sabonete. E é isso aí, né, cara? Tem incríveis boxeadores, cara. Ele é um comunista que usa Adidas. Aí, Bod, você não tava fabricando sabonete aí que falou, cara? Eu tô fazendo, gente. Arranjos florais, sabonetes, espumas de banho. Tudo que a Ana Maria Braga ensina a fazer, eu tô vendendo. Ou seja, se tu viajar pra Cuba, tu ia ser o maior comedor de lá, né, cara? Tu ia ser foda pra caralho. A galera que tá... Você sabe quanto come os outros? É, não, em Cuba é, que o Bod acabou de falar. Tem um conhecido meu que viajou pra Cuba, cara, e ele falou que a galera chega pra turista e pede tudo. Ah, tu tem açúcar do café da manhã, aquele sachêzinho que tu não usou, me dá. Porque tudo lá é racionado. A galera é... Tipo, você tem saúde, você tem educação, você joga vôlei, mas você não tem... Não tem sabonete. Sabonete e açúcar. Imagina o modô da galera levantando o braço na hora do bloqueio, né, mano? Seria só... mas é só você que tem, porque o Fidel, ele toma vinho, chileno, toma vinho francês. Ele é tão pobre que fuma até charuto cubano. Meu Deus. Na sala, cara. Vai lá atender a campainha. Mas você sabe, a galera que não aguenta mais ficar em Cuba vai pro Dexter ser policial, cara. Que até o tenente dos homicídios lá é cubano, cara. Pode todo mundo pra Miami nessa merda. O Al Pacino também é cubano, cara. O Al Pacino é cubano. Say hello to my little friend. Mas pera aí, galera. Esse foi o Bod muito... falando do pênis dele, né? Que gratuito. Mas, hein? Vou fazer, roubar a campanha do Plus pra mim. Bod alvo humano. Mas pera aí, a gente tá discutindo muito sobre eles, mas não tá chegando no ponto que deveria, cara. Qual dos dois tá mais próximo da tá no pé na cova, tá ligado? Tá quase morrendo, mas não vai morrer nunca, sacou? Fidel. MSN, eu já desinstalei MSN do meu computador, cara. É, eu confesso Fidel também que eu não uso mais MSN. E além disso, o Fidel tem aquela coisa, né, cara? Ele vai sair da vida pra entrar na história, né? Que nem eu... MSN também, porra. Não, cara, ele vai ser esquecido. Eu lamento muito que o Fidel não usa Nike, cara. Porque já imaginou aquela propaganda Joga 10 com o Fidel fazendo embaixadinha, cara? É pena que ele pegou o patrocinador errado. Né? Exato, uma pena, cara. Isso daí, comunista não sabe de marketing, cara. Vou te falar que eu tava assistindo. Eu tava assistindo Fantástico Domingo, Marcos Paulo morreu, foda-se, MSN vai fechar. Parou tudo, cara. MSN é muito importante, porra. Vocês nunca conseguiram um webcamzinho assim? Mostra o peitinho. Não, nunca aconteceu? A iniciação sexual de qualquer rapaz no século 21. Cara, mas na internet tudo é cíclico, cara. O MSN, uma hora ele vai voltar, tá ligado? Vai voltar a ser moda. Tipo o ICQ, uma hora virou cult, aí a galera começou a usar de novo, entendeu? Mas aconteceu? Aconteceu, cara. Não, isso não aconteceu, cara. Não rolou isso, não, mas... aconteceu certo. A grande graça do MSN é que ele democratizou a putaria, né? É diferente do Fidel, que é comunista. Então eu voto no MSN como um negócio que nunca vai morrer. Entendi. Mais próximo da morte que nunca vai morrer. Isso, é o MSN. É isso aí. Eu também acho, cara. Eu acho que o Fidel, ele já tá nas últimas, cara, mas ele não vai conseguir vencer a morte tipo o Niemeyer, cara. Ele vai entrar na cova daqui a pouco. Eu acho que o MSN vai mais do que ele. Eu acho que, como ele é comunista e acho que ele tem que ter os direitos iguais, ser igual a todo mundo, então ele vai morrer que nem todo mundo. MSN não. Então o MSN vai ficar mais perto da morte e não vai morrer. Vamos socializar a morte. Comprando aqui, um voto do Arara, um voto meu, MSN 2-0. Cara, por um lado, o MSN, ele tá já com os dias contados, né? Já deram aquele prazo limite, né? Deram, de fato, o deadline pra porra do MSN. Por outro, o Fidel Castro, não sei quanto tempo ele também vai sobreviver aí, sem higiene básica, né? Sabonete, essas porra. Não sei se vai durar muito, não. Cara, mas se tivesse que votar entre um e outro, acho que eu vou votar quem tá mais tempo no mercado aí, cara. O Fidel Castro, né, cara? O cara tá aí, não tá de bobeira. Enquanto houver um barbudo numa faculdade, enquanto houver um fã de Los Hermanos, enquanto houver um garotinho que usa Nike e reclama que os pais deles não dão dinheiro pra ele ir pro shopping comer no Outback, vai existir o comunismo. Então Fidel é eterno, cara. Ok, eu vou contar 2-2, porque eu tenho certeza que o Magal não vai deixar barato. Magal, por favor. Olha só, o Fidel nunca me deu nada, o MSN me deu 100 reais, então meu voto é MSN, cara. Capitalista vendido. Que gente safado. Muito bom, galera. Então, primeiro round, quem levou foi o MSN. Vamos correndo então pro segundo round, mas cuidado com o que pode salvar. Mas enquanto houver Photoshop, enquanto houver imprensa restrita em Cuba, o Fidel vai continuar vivo. Amém. Eternamente. Crê, né, cara? Fidel foi bloqueado e excluído agora. Vambora? Porque Round 2, Elza Soares, a viúva do Garrinche do Marcos Paulo, versus Queen Elizabeth II. Fight! Foi! E agora, cara? Começa aí, bode. Porra, eu puxo o round e não explico? Claro! Pra quem não sabe, Elza Soares é aquela senhora. A velha dá pra ser nossa. O já tava respirando, já tava voltando já pra respiração dele pra se recuperar. Aí o Bode vai lá, fala. Aí o Bode não tava preparado. Ele ficou, caralho, maluco. Porra, eu apresento, ainda falo depois, não dá não. Vamos lá, a gente tem que... Pra quem não sabe, Elza Soares é a viúva do Garrincha, o jogador das pernas Thor. E a Rainha Elizabeth, cara, pra quem não sabe história, mas gosta de cinema e viu o discurso do rei, a filha daquele gaguinho que foi rei da Inglaterra na Segunda Guerra é a Rainha Elizabeth. Então ela tá aí, cara, há muito tempo. Muito, muito tempo, sabe? Ela... Se a gente fosse muito perspicaz, seria visto na Wikipedia quantos anos ela tem de verdade pra passar informação fiel. Acho que alguém vai descobrir isso aí, mas isso não é o ponto. A Elza Soares, cara, ela é uma cantora que tem um talento musical muito vasto. Eu tô vendo aqui o que ela canta, ó. Samba, sambalaço, samba rock, samba enredo. Muito bom. Porra, não cabe. É só isso. O talento toda... maior do que o da Elza Soares pra música é só o talento dela em sobreviver a acidentes graves em operações plásticas. Quem já viu a cara da Elza Soares sabe o que é uma cirurgia mal sucedida, cara. Ela é vítima de muitos erros médicos, porque aquilo não foi só um não, cara. Porque ela, pra quem não sabe, ela tem o olho puxado, tipo japonês. Ela tem a boca, tipo a boca de sapo. Pensa num sapo muito gordo. Ela tem aquela boca com a cara muito puxada pra trás. Então a cara dela é absurdamente puxada e ela tem idade. Então é puxada e meio caída ao mesmo tempo, cara. A cara é muito assustadora, Elza Soares. Disfarce do diabo, muito coringa. Cara, é uma cocota, cara. Tá bem. Cara, mas vocês estão perguntando da idade da Elza Soares. Eu acho que ninguém se prontificou a fazer o teste de carbono, não, cara. Porque. Tem que ser tudo assim, né? Não, pera aí, cara. Elza Soares não pode ser mais do que o nosso amigo Oscar Niemeyer, cara. Então não vem com esse papo de carbono, não. Ela pode, de repente, aparentar tá morrendo mais do que deveria, entendeu? Mas... Ela só não aparenta ser humana, cara. Ela aparece. Talvez não seja. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a gente tem que eleger quem é que tá mais próximo da morte, cara. Porque a Elizabeth, ela tá ligado? acho que por ela ser uma rainha, ela tá sempre bem maquiada, sempre aparece na imprensa, sempre a imagem dela que vem pra gente, pro povo, é uma imagem de saúde, de tranquilidade e tal. Eu não vejo nenhuma foto que ela tá no leito tomando soro, tá ligado? Posso votar? Posso votar? Você pode votar. Meu voto vai ser altruísta pensando na economia da Europa. Olha só, cada jubileu da rainha Elizabeth, é quando ela completa 50 anos de casado, 55 de reinado, sabe? Cada comemoração dessas, eles lançam libras especiais comemorativas. E isso começa a valer muito dinheiro. Então, quanto mais essa velha morrer, mais valiosas vão ser essas notas no futuro, entende? Então, sim, daqui a 30 anos, a Europa vai ser salva por um exército de colecionadores de libras, cara. Sim, sabe? Até porque a rainha Elizabeth, ela não tá mais nessa comemoração primária, né? Ah, faz 50 anos que ela se casou, não sei o que. Não, hoje em dia ela já tá na terceira. Faz 50 anos que faz 50 anos que faz 50 anos que a rainha Elizabeth fez alguma coisa. Assim, eu gostei, cara, do quanto mais essa velha morrer. Tomara que a Elizabeth morra. Eu também gostei dessa aí. Mas eu acho que ele quis dizer quanto mais tempo ela ficar viva, não é isso, Bode? Não, mas eu acho que faz sentido o que o Bode falou, porque a minha opinião é que a Rainha Elizabeth, ela tem várias dublês, cara. Não é a mesma pessoa, tá ligado? Ela vai substituindo a Rainha Elizabeth ir pro parque. Ela e o Paul McCartney, né? Na Inglaterra é muito normal ter dublê. Exato. Tem uma pra cada atividade. Eles são muito conservadores, não gostam de mudança. Ela abre o armário, tá cheio de Rainha Elizabeth dublê, assim, sabe como é que é? Ah, hoje vai esquecer de jogar golfe. Desde o século XII são as mesmas pessoas que vivem lá. Só mudam os atores. Elenco de apoio. Oh, pera aí, Bode, concretize seus votos, seu voto com todas as palavras aí, vai. Então, pensando na salvação da economia europeia daqui a 20, 30 anos, eu voto na Rainha Elizabeth. Porque a 1-0 Rainha Elizabeth. A salvação da Europa não é dignidade fiscal, não é cortar os gastos, não é melhorar a economia, é fazer notinha do Banco Imobiliário, beleza. Exatamente. Vender pra colecionadores, aquele programa do NetDeal, é trato feito, cara, vai bombar no futuro, pode escrever. O bot sempre confunde, é o History Channel, cara, o NetDeal é só animal. Prato feito? Aqui no Brasil tem um Prato Feito, um programa muito bom de culinária também. Tem Prato Feito aqui em São Cristóvão também, cara. R$5. É. Caralho, a gente deu um mole fudido, cara. A gente não botou o Reinaldo Siqueira aqui. É verdade! Ah, não, mas é sacanagem que ele ia ganhar fácil. É mesmo? Puta, caralho, puta isso. Salve, abraço, Reinaldo Siqueira. Vou primeiro, continue com 5 anos, cara. Tem futuro esse cara. Ah, tudo bem. Pera aí, eu vou votar. Eu gostei do argumento do Bode, apesar de ser uma coisa absurda. Eu não vejo motivos pra Elza Soares levar esse troféu, então não acho que ela tem nem possibilidade de chegar lá na frente e bater alguém, então eu voto na Rainha Elizabeth. 2-0, Rainha Elizabeth. Pombo, você, cara. Eu voto na Rainha Elizabeth porque eu conheço a Rainha Elizabeth. Ah, boy. Eu, cara, coisa difícil, hein? Eu realmente não sei, porque por um lado, a Rainha Elizabeth vai viver mais, mas a Elza Soares também é perto da morte. Então, por esses dois critérios, fica muito complicado. Eu vou votar na Elza Soares, porque eu acredito que ela é uma artista. Então, quando ela era jovem, lá nos anos 20, 30, assim, na época do Phelps, ela tomava muitas drogas e coisas assim, e ela deve ter vários aneurismas e problemas do coração por decorrência dessas drogas, então ela vai morrer mais rápido. Caralho, que porra de mulher é essa, cara? Eu acabei de ver essa pessoa pela primeira vez na minha vida. Caralho, que porra é essa, cara? Caralho, é um microfone. É uma cantora, cara. Porra, ela vai em altas horas direto, pô. Ah, porque eu vejo altas horas direto, né, velho? Tu quer ficar mais chocado ainda, Pombo? A Elza Soares, ela é declaradamente ninfomaníaca e só namora garotão. Caralho. Aí, puta que pariu, cara. Aí, eu sei que vocês são contra essas porras de botar a imagem na falando de imagem no podcast, mas eu vou anexar essa imagem no post aí. No áudio. Anexa no MP3 aí. Eu vou anexar no MP3 pra todo mundo. Eu não quero. Aí, elimina logo a Elza Soares, por favor, cara. Ok. Pera aí, então, Arara, tu vota pra quem? Meu voto é pra Elza Soares. Então, 3-1 pra Rainha Elizabeth. Não, minto. É pra Rainha Elizabeth que eu quero que a Elza Soares morra. Isso aí, então. É um favor pra ela, gente. Caralho, mano. Um favor pra ela. Tá trazendo pra Elizabeth. Magal, enterra aí, vai. Eu vou votar na Elza Soares, porque senão... Mentira, eu vou votar na Rainha Elizabeth, porque senão vai ficar 4-1 e não quero ficar de 4. Opa! Por que não deixa o voto bluff, então, porra? Eu que tô administrando os votos. Essa possibilidade não existe. Mas beleza, 5-0 pra Rainha Elizabeth. O Soares morreu aqui no podcast Tanguinha. Acabou, vamos parar de ver essas fotos. Por que imortal? É round 3. Lá Cardoso versus... Eu acho que Kindô, Kindô, ele é samba. É o samba, rapaz. É um gênero musical que entrou aqui e não morre nunca, rapaz. Canta, canta o nosso lema pro samba aí, Pomba. O nosso lema pro samba, cara. É não deixe samba. O samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba é pra gente samba. O legal é que o rock está declaradamente morto. O rock está morto, agora o samba ele está agonizando, mas não querem deixar o samba morrer, né? Querem deixar morrer, cara. É, o rock está morto, cara. O rock está morto. O rock está morto. Segundo Raul Seixas, o rock morreu quando nasceu os Beatles. Caralho. Falou isso numa entrevista, cara. É, Raul Seixas é roqueiro pra caralho mesmo. Ele é, cara. Ele é, maluco. É, tá doido? Acho que pra caralho, né? E provavelmente alguns anos depois, Raul Seixas falou que o rock morreu de overdose numa festa lá em Saquarema que ele tava dando. Que ele tava dando na festa ou ele tava dando uma festa, cara? Os dois. Entendi. A festa que ele tava dando, entendeu? Aí, pô, tá afim de dar uma festa não, cara? Não. E numa festa? Tu vê que ele parou pra pensar, né? Mas então, o samba é esse estilo de música aí que não querem deixar o samba morrer. E a Laura Cardoso é uma grande atriz, cara. Pra quem viu Gabriela agora, ela é aquela velha moralista e tal, que depois fala que eu quero ser Kenga, sabe? A gente pesquisou, mas a gente não tem certeza. A gente quer acreditar que ela fazia aquilo por arte de interpretar. Assim, é muitos irmãos grosso na cabeça. Porque o que ela fez, cara, assim, ela fazia uma velha com derrame como ninguém, cara. Porra, se aquilo ali é atuação, ela é a melhor atriz do mundo. Chupa Al Pacino, chupa Meryl Streep. E se ela tava tendo um derrame mesmo, cara? Porra, ela manteve um derrame por 6 meses, cara. Caralho. Caralho, derramou foda. É, muito boa. Derrama, senhor, sobre a Laura. Cara, eu acho que o samba não tem como morrer, porque é a alma do Rio para o gringo, tá ligado? Nunca vão deixar o samba morrer, porque o gringo vem pra cá querendo o samba só é sacanagem, cara. Joga uma bomba nuclear na Lapa e pronto. Ninguém vem pra cá, boa tarde. Onde é que encontra a Laura Cardoso, tá ligado? O samba não morre, até o House já dançou samba. Já vi aquele filme do Hugh Laurie que ele dança samba? Horrível, cara. Eu vi só um 3, mas eu fiquei decepcionado. Conte mais. Ele dança samba, cara. Porque se o House dança samba, ele é um médico que pode salvar o samba caso ele morra. Sim. Ele vai salvar o samba com castanha do Pará. Aí tem que falar do Hugh Laurie, porque ele, cara, é um grande ator, né, cara? Ele fala português de um jeito bizarro e você acredita de verdade que ele fala português, porque ele fala. Eu falo português. Aí você compra a ideia. Mesmo falando castanha do Pará. Parabéns, Hugh Laurie. Castanha do Pará. Você é melhor que a Laura Cardoso. Aí eu voto pro samba só por causa disso. Não, Hugh Laurie. Hugh Laurie, você me deu voto pro samba. Parabéns. Tá falando sério, bode? Sério? Porra, a Laura Cardoso mesmo, ela não me convence que fala português tanto quanto o House, cara. A Laura Cardoso também tem uma dicção do caralho. Ela fala assim, né? Não dá pra entender o que ela diz. Tá zoando uma velha com derrame, cara. É isso que tá fazendo? Aí, vamos fazer então, vai ser a comparação. Quem fala melhor castanha do Pará? Se é castanha do Pará ou castanha do Pará? Quem fala assim, cara? O Detonator? É uma imitação que eu arrumei pra uma mulher que eu não conheço, cara. Então... Imita a Laura Cardoso aí. Castanha do Pará. Não, com voz de mulher e velha morrendo, cara, na cova. Castanha do Pará. Aí, fui eu que sei. Bela imitação. Obrigado. As aves se uniram em prol da imitação. Muito bom. Pra mim, a Laura Cardoso está para atuação como o Niemeyer está para arquitetura. E como esse é o troféu Niemeyer, então eu vou votar na Laura Cardoso, porque eu acho que ela é outro imortal. Eu acho que você vota muito coerente. Do 1 a 1, então, concordo com você. Ah, Gal, você, cara. Eu voto no Sam por causa do Hugh Laurie. Não fazer isso, cara. Vai tomar no cu. 2 a 1. O samba não tá morrendo, gente. Qual é? Fluffy. Castanha do Pará. O samba não tá morrendo. Ele não vai morrer enquanto existir Rio de Janeiro, tá ligado? Oh, mas Fluffy, se o samba não está morrendo, então por que tô pedindo pra não deixar o samba morrer? É um idiota, cara. Alguém viu ele tropeçar por aí e tá pedindo pra, tá ligado? Acho que ele tá no coma. Aqueles idiotas que ligam pro 93 pra passar trote. Alô, o samba tá passando mal aqui. Por favor, Chama da competência, o cara fala o samba e pra gente sambar. Ah, meu Deus. Essa música não é da Elza Soares, não, né? Não. Ah, que pena. Não tem certeza do compositor, não, mas tem a versão da senhora. Mas beleza, foda-se quem é o compositor e onde é. Meu voto é na Laura Cardoso, porque o samba não é um concorrente digno pra essa competição, entendeu? Entendi. Não é um concorrente digno. Então tá 2-2 e Pombo. Oi, Castanha da Pro Rock. Você vai decidir. Você vai decidir quem vai levar, cara. Vai lá. Quem vai levar vai ser a Castanha do Pará, cara. Ó, Castanha do Pará é Léo Cardoso? Castanha, você tem que descobrir quem é essa imitação, cara. Olha, pela dicção do Pombo, eu acho que é a Laura. Ah, tá vendo? Olha só. Não era o House, cara. Você errou. A competição em algum momento virou House versus Laura Cardoso. Castanha do Pará. O House é representante do samba, cara. A partir de agora, sai do samba. O samba tá aqui de intruso, cara. A gente vai tirar o samba e botar a Tanya Corp no lugar dele, tá ligado? Ou os peões, qualquer coisa. Bota uma pessoa que esteja morrendo aqui. O samba tá morrendo, cara. Como é que o samba tá morrendo, cara? Tá morrendo, cara. Não deixa o samba morrer. Alcione pediu pra não deixar o samba morrer, caralho. Claro que tá morrendo. Tu olha pra cara da Alcione. Tu acha que ele é o tipo de gente que vai ficar zoando o samba? Não vai, cara. Quer ver como é que o samba tá morrendo? Tinha um grupo de pagode chamado Exalta Samba. O que aconteceu com ele? Acabou. Terra Samba. Terra Samba. O grupo que achei chamado de Era Samba. O que aconteceu com ele? Acabou. Porra, cara. Tá acabando essa porra, cara. Faz tempo do mundo, né, cara? Exatamente. É, Alessi Brandão não tá boa das pernas. Então, a gente tem que salvar o samba, cara. O samba tá evoluindo pagode agora. Agora tem a turma do pagode. Agora é pagodarte e gueto é gueto, cara. Só tem isso. O Rei Leão, qual era o nome do filho do Mufasa? Mufasa? Simba. Simba. Então, quanto tempo você não viu o Rei Leão, cara? Caralho, eu quero ver se vai chegar. Tá vendo, cara? Ele já chegou, entendeu? Não, faz sentido. Ele é Simba, porque primeiro veio o Samba, depois o Simba e depois o Simba. Os dois morreram, sobrou só o terceiro. Por isso que ele veio o Simba. O Samba é o quê? Aquele versão pirata? É aquele jogo da SEGA, Samba de Amigo. Não, porque se o Simba já morreu, cara, o Samba e o Samba já morreram há muito tempo, cara. É mesmo, Bode. Não tem mais jogo do Samba de Amigo, né? Nunca mais lançaram uma continuação, porque morreu. Samba. É verdade, tá vendo? É verdade. Porra, vamos anexar aí no link do jogo Samba de Amigo de Dreamcast, que é a lenda, cara. Grande jogo que ninguém jogou. Exatamente. Caralho, sério, 3-2 pro samba, é isso mesmo? 3-2 pro samba. Esperando ansiosamente pela morte do Simba. E eu acho que depois que o Chico Buarque morreu, não tem mais samba. Não, peraí, vocês falaram que o samba já morreu, cara. Não, ele tá morrendo. Vocês afirmaram aí que se o Simba já morreu, o Samba já morreu e o Samba também. Ele é o próximo, cara. O Samba não morreu, cara. Puff, por que você tá teimando tanto pro Samba não morrer, cara? Você tem algum interesse em carnaval? Vocês falaram que o Samba já morreu, cara. Não, o Rei Leão, cara. Rei Leão não é verdade. Leão, Puff, você tem problema, né? O tá inválido. O Rei Leão é um desenho, Pluff. Ah, é mais que eu a realidade da ficção. Ele tem problemas. Meu Deus, o Pluff tá morrendo. Vocês estão sendo muito incoerentes, mas tudo bem, eu não vou discutir mais. Infelizmente, o samba passa pra próxima fase. Perdemos uma forte concorrente aqui, a Laura Cardoso, por babaquice de vocês e Castanha do Pará. Castanha do Pará. Dale, Dr. House, você é o representante do samba, compadre. Aí seria legal o House com o Chico Pinheiro transmitindo o carnaval, né, cara? Vamos pro próximo round. A bela fantasia de Castanha do Pará. Castanha do Pará. O que é imortal? Round 4. Lindsay Lohan versus Stan Lee. Fight! Stan the Man Lee. Stan the Man Lee, cara. É o vovozinho da Marvel, né, cara? É o Old Man Lee. Na verdade, é o vovô da Disney agora. Vovô da Disney. E a Lindsay Lohan, que é aquela atriz. É a Britney que deu muito errado, tá ligado? Terrivelmente errado. A Britney? Ela canta? Não, a Britney é outra dependente química escrota, tá ligado? Dependente química escrota. Mas a Lindsay Lohan canta, cara. Ela começou como atriz de filmes pra teenagers, assim. Bem Disney. Ela era Ashley Tisdale dos anos 2000. Ela era Hannah Montana. Hannah Montana. Ela era Hannah Montana naquela época, cara. Daí, alguma coisa de errado. Ela descobriu o sexo, as drogas e o rock and roll. E a castanha não parar. Cheirou uma montanha de coca. Mas pera aí, olha só. O Stan Lee, ele tá morrendo por causa da idade. E ele realmente tá morrendo. Tem aquele programa no NetG ou Historic Channel, sei lá, foda-se qual é, que mostra uns super-humanos, tá ligado? E pega lá o cara que consegue esticar o braço mais do que o comum, aí eles fazem um estudo científico, e sempre que aparece ele no final falando, o não sei quem realmente demonstra ter super-poderes. Fala disso e diz isso. Você vê que o velho, cara, ele tá com suporte nas costas pra ele não cair pra trás, tá ligado? Ele não tem muita puta nas pernas. Que mas ali, porra, tá aqui, cara. Ele tá fazendo filme pra caralho, fez Vingadores, fez Homem-Aranha, o cara tá tomando... faz de filme, sim, dois segundos. Ele toma 1 milhão de energéticos só pra fazer aquela porra e depois ele já entra em estado de hibernação de novo. Quem é ele? É o animatronic. É um clone, tipo o clone da rainha, cara. Eu acredito de verdade que quando o Stan Lee morrer, vão criar um boneco digital do Stan Lee pra aparecer em todos os filmes fazendo ponta, cara. Eu faria isso. Foto dele na parede, tá ligado? Vai ter alguma homenagem. Stan Lee, o ditador. Vai aparecer o Stan Lee agora no Rei Leão também, na nuvem e tal. Tu vê que falando, a pessoa tá falando próxima de morrer. Simba, com grandes poderes. Simba. Tu vê que o cara tá próximo de morrer quando ele começa a ficar cheio de mancha na cara, né, velho? O Stan Lee tá parecendo até um dálmata já, velho. O cara tá... Porrado, velho. Que pariu, mano. Ah, peraí, e a Lindsay Lohan, nossa segunda competidora aqui nesse round? Ela é jovem, só que ela tá acabadaça, né, cara? Porque ela é muito porra louca. Falou que ela deu errado, não foi isso? Ela é a Britney Spears que deu terrivelmente errado, cara. Porque a Britney Spears, tu vê que ela claramente usa uma peruca hoje em dia, cara. Ela não tem como ter aquele cabelo que ela tem agora sem ter sido. Tu repara isso, cara? Tu gostou do corte novo dela? Achou moderno? Não, é isso, cara. Tu achou do último vestido que ela usou, cara? Deixa ela trabalhar. Ela é bonita, né? Essa patela combina com o cinto e tal. Ô, Pluff, dá errado é fazer o canguru perneta, alguma coisa assim? Ninguém pegou a piada? Eu entendi a piada, cara. É porque, na verdade, dá errado é tipo tu pegar AIDS, entendeu? Então, por isso que ela tá mais próxima. Eu ia retrucar que dar errado pra uma mulher pode ser o que seja dar certo pro Pluff. Eu não entendi, deixa eu falar. Então, vou começar a votação aqui. Olha só, o Stan Lee, o trabalho dele nessa vida já tá feito, cara. Agora, fazer pontinho em filme é sacanagem. Agora, a Lindsay Lohan, o papel dela é nos alegrar com essa Lindsay Lohan encontrada morta não, encontrada bêbada e sem calcinha na Lapa no Rio de Janeiro, sabe? É tipo isso, sabe? Ela tem que fazer essas merdas e ela ainda tá construindo o trabalho dela. O Stan Lee já tá feito. É a prova que ela deu errada, né, cara? O Stan Lee já pode ir pra vala. Voto na Lindsay Lohan que ela não pode morrer ainda, não. Olha, meu voto vai pra Lindsay Lohan, porque o Stan Lee tá cheio de mancha na cara, que comeu castanha do Pará e o... Castanha do Pará. E é o voto mais escatológico possível. Lindsay Lohan, vai. Peraí, então deixa eu ver se entendi. É pra votar no que a gente acha que vai morrer primeiro. Não, no que tá mais próximo da morte, mas que nunca vai morrer, tá ligado? Aquela pessoa que parece que tá vencendo a morte. Agora que eu entendi. Agora você entendeu? Vamos fazer tudo de novo, então. Vamos voltar do início, vamos lá. Se a gente tivesse todo o tempo do mundo, tipo, nem é mais, a gente podia fazer isso, mas não tem. Eu voto no Stan Lee, cara. Eu voto no Stan Lee porque o cara... Porque ele é o cara, né, cara? Então é o cara. O cara cheio de mancha, cara. É o cara. Tudo bem, o Stan Lee é mais velho, beleza. Tá, por enquanto tá 2-1, não é isso? É. Mas o Stan Lee, cara, ele nunca me deu um susto do tipo, caralho, Stan Lee tá na CTI, tá se fudendo fudido, tá ligado? Perdeu uma perna. É. Não. Agora esse Lohan, cara, vira e mexe, ela tá em hospital aí, tá ligado? Tomando soro na veia, porque ela... Arrancou os cabelos, bateu com o carro, capotou, matou alguém, tá ligado? Alguma merda muito bizarra, cara. Ela sempre tá sendo falada por alguma proximidade da morte até certo nível, entendeu? Mas você acha que ela sobreviver pra sempre, porra, né? Quem resiste, ali é tipo Jimmy Bolha, cara. Ele fica tipo numa bolha o tempo todo pra nunca morrer, tá ligado? Ele tá... Só o cara sai pra gravar as ceninhas e volta. Independente de como, cara. Se ele pode usar o traje do Homem de Ferro. Ele vai sobreviver, ele, então é ele, pô. Próximo da cova, cara. Ele tá velho, tá fudido, mas ele não tá morrendo, entendeu? Todo mundo está morrendo, todo tempo, a cada segundo. Não, viver o Neymar. É morrer. O Neymar está morrendo, pra você. Neymar não, mas você não pode contar pela exceção. O Neymar é a exceção que prova a regra, cara, inclusive. Não, mas nós estamos aqui para eleger a pessoa que mais se aproxima do Neymar, cara. Então a gente tem que contar. É uma equação, beleza? Você pega a distância do cara até a morte, certo? É D. E aí você pega os anos que ele vai viver, que é Y, porque ano em inglês é Y, é year. começa com Y. É isso. Então você pega assim, D vezes Y. Telecurso 2000. Quanto maior o D vezes Y, mais perto da morte o cara tá e vai viver pra sempre. Então. Aí, anota aí, ó. É nem 2013. Que pariu, velho. Aí, eu tinha tá na hora da revisão. Caralho, pera aí não, cara. Você me falou que o D é o tempo que ele vai demorar pra morrer. E o Y é o tempo em anos que ele vai demorar pra morrer. Ou seja, Não. Mentira. Não, seu puto. Ai! De tempo, cara. Fluff, eu não falei que é o tempo, eu falei que é a distância. Distância pra quê, cara? Pra morrer, cara. Mas distância pra morrer é tempo, não existe distância pra morrer, cara. Distância não, dois. Sim, moleque. Assim que ele andar 2000 quilômetros, ele falecerá. Não, ó, no caso bota o Neymar pra andar 2000 quilômetros, se ele não morre, cara. Fisicamente é possível você converter tempo e espaço, cara. Não, não fala, pô, espera aí, não, pera aí, Arara, conclui. Em teoria, cara, em teoria você pode. Em teoria não, cara. D é a distância do cara pra morrer, e D é composto de 100% menos S, onde S é a saúde restante da pessoa, entendeu? Não, então, mas distância pra morte, cara. Saúde, olha só, saúde, entendeu? S, saúde. Essa é saúde, essa é saúde. 1 menos S é 1 menos saúde. Então se o cara tá com 100% de saúde, é zero. Entendeu? Caralho, Arara. Vocês estão criando uma equação. Arara, você tá criando um campo do conhecimento humano completamente novo, cara. Você tá relacionando física à saúde, cara. Você tá. A gente vai achar a partícula de Deus da saúde, né, cara? Não, isso é biofísica, cara. Cadê aquele moleque que desenha planta? Manda ele. Aí, ô, o maluco desenha planta? Tu deve entender essas porra. Mas explica pra gente como é que funciona a fórmula da vida aí. A fórmula. Moleque, é bem simples. É D vezes T, onde T é 1 menos S. Ele tá embarcando nisso. 1 menos S, ok, mas o índice de saúde é o que, cara? É a saúde que o cara tem. Então, se tipo o cara é que nem o Neymar, que tem 1% de saúde, então ele vai ter 0,99 no D. Só que ele vai viver pra sempre, então 0,99 vezes infinito. Ou seja, o D é o inverso da saúde, mais ou menos. É o inverso da saúde. Porra, então não chama de distância, cara! Eu chamo de distância, porque a distância valeu, é menor. Não, tá bom, ok. E vamos lá, e onde é que você vai chegar com isso? E aí o que eu vou chegar com isso é o que é o seguinte, a Lindsay Lohan, ela tá muito perto da morte, então ela tá com saúde 10%. Mas ela vai viver mais uns 70 anos ainda, bem drogada. Então eu vou votar nela porque, pelo meu critério que eu acabei de criar, magicamente, ela tem mais pontos. Cara, eu vou falar que eu tinha esperança de viver muito tempo, mas eu nunca vou entender essa fórmula, então eu tô fudido, cara. Agora, sério, cientistas do mundo, por favor, é trabalhar em cima disso agora, gente. É verdade. A gente pode mudar o paradigmas eternos em cima disso. Religiões vão cair diante disso. É um mundo lindo. Caralho. Não, pera aí, só que eu me perdi nos votos, cara. Eu sei que o Arara votou na eleição. Não, Arara, quem você quer que ganhe? Você leva esse round. Enquanto eu não lembro das matemáticas do colégio, você ganhou até o final do troféu, cara. Eu quero que a Lindsay Lohan ganhe. Porque ela ganha mais pontos no meu critério. Segundo a fórmula maluca, a fórmula da vida e da morte. Para fogos para a Lindsay Lohan, louvores matemáticos. E os ouvintes que não gostaram do podcast de 35 minutos, mandem reclamação para arara, arroba, vai tomar no cu. twitter.com/arara. Justiça foi feita, ela mereceu, ela teve mais pontos na fórmula do Arara, cagou. Tá, vamos pro Dota, então. Vamos pro Dota. Falou, galera. Oh, calma aí, Arara, calcula aqui o campeão logo, cara. Por que imortal? Round 5! Mr. Burns versus Cid Moreira. Vai. Vai. Vai. Então, nós temos aqui o apresentador velhaco da Globo, que lê a Bíblia e o caralho. Como você fez isso, Mr. Burns? Mestre dos magos. Gabulã. Mestre dos magos é o Cid Moreira no Caverna do Dragão, né? É. Uni. Caralho, é porra de todo mundo. Agora imita o Cid Moreira imitando a Laura Cardoso. Caralho, é a mão certa, cara. Minha do Pará. Meu Deus, ok, senta lá, pombo. E o Sr. Burns é aquele personagem dos Simpsons, amarelo, cara, o vovozinho lá da... Ah, aquele amarelo? Ele falou todos menos o Apu. Que tá sempre morrendo, que tem um ajudante idiota, cara. Aquele personagem de Simpsons, Mario. Ah, aquele ajudante idiota, tipo todos os personagens dos Simpsons também, tu idiota. Tem que deixar claro, cara, pelos ouvintes não terem dúvida, entendeu? Não, ficou muito claro quando você falou amarelo, cara. Depois você falou vovozinho amarelo, cara. Mas então, e aí, o que vocês acham desse duelo? Assim, o Sr. Burns, em teoria, ele é a coisa mais próxima do Niemeyer que existe, cara. Pena que ele não é de verdade. Porque tem um episódio clássico dos Simpsons que fala sobre a síndrome dos três patetas, que mantém o Sr. Burns vivo. Como é que é isso? Eu não conheço, não. Não, é o seguinte. O médico explica. Olha só, imagina seu corpo como uma porta, certo? Uhum. Certo. Agora você imagina as doenças como várias pessoas. Agora você imagina se todas as pessoas do mundo, ou seja, todas as doenças do mundo tentassem entrar pela mesma porta ao mesmo tempo. Elas iam todas travar. Então nada ia passar. Ou seja, o Mr. Burns, ele é imortal porque todas as doenças atacam ao mesmo tempo. Ou seja, nenhuma consegue vencer. Então ele é imortal, cara. Em teoria. O que é imortal? Não. Ele vai morrer por velhice, não por doença. Porra, então, caramba. E nós temos, pelo outro lado, o Cid Moreira, que também tá concorrendo em velhice também, que ele também não tá doente. Sim, só que ele tem um escudo do Abaddon e ele é imortal por Deus, cara. Escudo do Abaddon. Caralho, que feliz. Arara fazendo piada de Dota. Quem te viu, quem te vê, compadre. Né? Mas pera aí, vamos lá. Quem é mais velho? Cid Moreira ou o Sr. Burns? Fato, quero fato agora. Ah, o senhor... Não, em teoria, o... Não, Cid Moreira... Cid Moreira, claro, porra. O Sr. Burns não existe, porra. Ele nasceu... O Sr. Burns nasceu em 80. Não. O personagem do Simpsons tem que ter uma idade, cara. Não é possível. Cara, ele nasceu nos anos 80. Guerra. Ele lutou na Segunda Guerra. O Sr. Burns... Caralho, então o Sr. Burns é mais velho, porra. Só morre por velhice e o Sr. Burns morre primeiro. O Sr. Burns lutou na Segunda Guerra. Sinceramente, cara. Na Segunda Guerra, de verdade. Fala isso pro Marcos Paulo, cara. Que quem é mais velho morre primeiro. Marcos Paulo, cara, eu acho que Marcos Paulo fura fila. Cara, fala aí, cara, pro filho e pro Dr. Sérgio que acabou com ele. O Cid Moreira é mais velho, cara, porque ele ditou a Bíblia pra Deus, sacou? E gravou naquelas fitinhas e vendeu pra senhorinha. Gênesis, versículo 4, capítulo 2. Aí, descobri aqui, hein, o Sr. Burns. Jesus. O Sr. Burns, cara, ele tem 105 anos. Tá maravilha. Conservado, tá em forma. Em forma. Ele é literalmente Neymar, cara, porque o Neymar tem 104. É, mas o Neymar tá morrendo sempre. O Sr. Burns, na teoria, não tá mais morrendo nunca. Não, ele tá sempre morrendo. Mais morrendo. É o contrário, ele tá morrendo sempre. Peraí, mas ele não tá mais morrendo nunca? Ele tá morrendo com o pé na cova, entendeu o que eu quis dizer? Um pé na cova. Vou pegar uma lousa aqui e vou desenhar, só um minuto. Uma lousa, entendi. Lousa. Os heterossexuais falam quadro negro, tá? Só pra traduzir aí. Pra lousa. A lousa. Lousa, outra, um termo que morreu, né? Lousa. Né? Lousa é, a lousa tá na cova também. Ele foi lá pegar a lousa mesmo, por isso que tá mostrando. E o que morreu também é o quadro negro mesmo, que hoje em dia é só aquele quadro de 40 pilô. Sim, exato. O famoso quadro branco. Todos os genes dominantes dos quadros negros, eles foram enchendo. Mas mesmo os nossos quadros, eles não eram negros, eles eram verdes. É verdade. Mas eu já tive aula num quadro negro negro. Você é velho, hein? Sou velho pra caralho, pô. Cara, hoje na faculdade eu dei spoilers de carrossel pra uma menina. Muito velho. Você falou carrossel gira e fica aqui de cavalinho subindo e descendo, né? Esse negócio de quadro verde é tipo o cara que é pardo, mas quer ser chamado de negro. Você não pode chamar de pardo, porque é preconceito. Tem que chamar quadro verde. Não, eu acho verde, que é meu Deus. O que acontece? A parada que é verde é porque não é madura. E aí eles chamam um quadro de negro. Ou seja, quer dizer que os negros não são pessoas maduras, entendeu? É, tu dá uma mensagem subliminar que pouca gente pega, mas, porra, tá ligado, né? Os Rockefellers aí estão aí pra dominar o mundo. Cid Moreira ou Mr. Burns, pombo? Cid Moreira ou Mr. Burns? Eu voto no Cid Moreira porque o Cid Moreira de fato é mais velho que o Mr. Burns, que é só um desenho amarelo, narigudo, idiota, e é igualzinho o meu vizinho aqui. Como diria Mr. Burns, excelente. Arara! Eu voto no Cid Moreira porque ele fez um acordo com Deus e disse assim, olha, eu vou dublar a Bíblia em troca se eu não me mato. Então eu acho que o Cid Moreira vai viver mais tempo, então eu acho que o Cid Moreira. Magal. Eu voto no... Foda-se, eu voto no Cid Moreira. Entendi. Eu chutou foda. Já que se fudeu, ótimo, né? Aí pode. Aí pode. Acho lindo. Eu voto no Cid Moreira também, porque eu acho que o Sr. Burns só tá vivo porque os Simpsons não pode acabar, entendeu? Então, enquanto os Simpsons estiverem aí, o Sr. Burns vai ser revivido. Então vai rolar um reboot dos Simpsons, já pensou? Não deixa os Simpsons morrer. Um reboot dos Simpsons com o Sr. Burns novinho, tá ligado? Pode ter turma do Simpsons jovem. Turma do Simpsons jovem vai ser revista, acho ótimo. Mas o voto do Cid Moreira é isso aí. O Cid Moreira ganhou. Enterra aí. Ganhou, Cid Moreira. galera. 5-0? Não, eu ia votar no Mr. Burns, porque ele é o Niemeyer de Springfield, sabe? Não tem jeito, mas tudo bem. 4-1. Entendi. É. Muito bom. Então, acho ótimo, mas perdeu, né? É um problema. É que você não argumenta direito, pode, porra. Você podia ter falado isso. Eu podia, mas eu falei. A vida é feita assim, Arara. A gente não pode voltar atrás. Não se ganha sempre. Eu podia ter feito direito, tá rico hoje em dia, mas não, fazendo redes sociais, comunismo, vambora. Muito bom. Foda-se o comunismo, vamos pro próximo round. Round 6! No canto esquerdo, o nosso brother Léo Batista, diretamente do Globo Espetacular Esporte alguma coisa. Esporte Fantástico. E no canto direito, diretamente do meu bolso, o meu salário! Aê. Tá sempre morrendo. Tem nem o que competir, né, cara? Salário morre muito mais rápido. Olha, eu vou te falar que eu perdi o meu estágio. Perdi não, eu saí do meu estágio, porque eu não fui mandado embora, eu saí. E eu não tenho mais salário, então meu salário morreu. Bluff é aquele cara que termina o namoro, faz questão de terminar o namoro, né, cara? Não foi você que terminou comigo, fui eu que terminei com você. Mas o meu salário, ele tem uma vantagem, todo mês ele revive. Ele morre no começo do mês, mas mês que vem, no final, ele tá lá, cara. Fiel, tá sempre aí, é tipo o Goku. Pra mim tá morto direto, então já vou começar aqui dizendo que o meu salário tá morto, o Léo Batista já ganhou por causa disso, pra mim. Meu voto do Léo Batista. Entendi. Eu acho uma putaria isso, sabe, cara? Porque se fosse botar uma parada que todo mundo já sabe que morre fácil mesmo, que ela vai morrer, botava logo a Jéssica Esteves, que morre muito fácil, cara. Salário, todo mundo já sabe, cara. Porra, então obviamente meu voto é pro grande Léo Batista, moleque. O comentarista que narrou o primeiro gol do Pelé, cara. O cara tem que ser muito velho, né, cara? O primeiro gol do Pelé foi em 1920. Foi ele que pilhou o Charles Miller pra trazer o futebol. Não, moleque. Foi ele que pilhou os egípcios, que jogavam com cabeça de, sei lá, de camelo. Eram uns incas, cara, que jogavam com cabeça de gente. Isso, então eram os incas aí. Pô, tá vendo? Só é você e o Léo Batista que lembram disso, cara. Muito bom. E Magal, você, cara? Eu voto no Léo Batista porque eu quero zoar ele mais pra frente. Acho ótimo, muito bom o seu argumento. 3-0 já tá praticamente enterrado. Arara, você, cara. Eu quero votar no Léo Batista, porque pra mim, a voz do Léo Batista é a voz do fim de domingo. A voz marcante de Léo Batista. É a voz do fim de domingo. Quando eu ouço ele narrando os gols da rodada, eu falo assim, puta que pariu, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tudo mais. E eu sei que não foi só isso comigo, isso aí com meus pais aconteceram, e eu sei que com os meus filhos também vão acontecer, porque o Léo Batista é imortal, então eu vou votar nele. E os meus filhos... Você tá fazendo que a gente fez com o Bombo, gravar frases fixas, tá ligado? E eles vão ficar fazendo, tipo, Napa News, vão ficar montando trechinhos do Léo Batista quando ele morrer depois, cara. Eu acho que o Léo Batista devia entrar na próxima edição do Pro Evolution Soccer narrando os gols da partida, assim. Cara, já imaginou narração Léo Batista narração Silvio Luiz e comentários Léo Batista? Não, acho que devia ser tipo no final do jogo, assim, então o Léo Batista narra os gols assim da partida. Mas tipo, tinha que ser um FIFA vintage, tá ligado? Muito bom, velho. Aos 43 do segundo tempo, gol do Galo! Aí como é que é o nome do outro cara? Do Silvio Luiz? O Silvio Luiz ia falar: a bola foi lá na cozinha, mandou a bola do estacionamento. Caralho, tá maluco. Beleza, pô, você vai votar no Léo Batista também, cara? Cara, que isso, eu voto no Léo Batista, cara. E agora podia botar o Silvio Luiz também junto com ele, cara. Porque já que a gente... É o brother, cara, o Samba não carregou o House. Então, agora o House e o Silvio Luiz virou duplo, hein, cara. Virou duplo, dupla da morte. É Marvel vs Capcom, você pode chamar um herói pra te auxiliar. Tem um homem de gelo, solta um raio, pá, foi embora. Você, cara. Cara, eu vou votar no meu salário. Sabe por quê? Porque eu ganho R$400 por mês, então... Tá foda, sabe? E eu tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Caralho, Bad, eu vou te contratar pra fazer qualquer coisa. Por favor, cara. Vou te dar um salário a mais, cara. Só olha a maldade, cara. A BNT é comigo mesmo, Arara. A BNT é o quê, cara? A boca não transa, sei lá. Só errado, né? Troféu ignorância. Muito bom, pô. Parabéns. Eu sei que é BNT, né, velho? Mas, porra, aqui é a melhor versão. Eu voto no meu salário, coitadinho. Porque ele tá aí lutando bravamente, mantendo de pé, fazendo comer muito fubá. E tamo aí. Tá sempre morrendo, acho ótimo. Parabéns, Boris. Você resistiu novamente. Não foi Maria com as outras e votou em quem você queria votar. Mas mesmo assim perdeu. 4-1 pro Léo Batista. A gente se vê no próximo round, Léo Batista. Vamos agora. agora para o... os gols da rodada. E vamos jogar para os gols. Ah, e depois disso, o sétimo round. Round 7! Natureza versus Zé Bonitinho. Perigote das mulheres do Brasil. Perigote da... Rapaz, a natureza é um representante muito importante, que ele tá aqui como o irmão... ele, a natureza, ele. Como o irmão mais velho da camada de ozônio, da Mata Atlântica, entendeu? Tararinha azul. Tararinha azul. Eles estão sempre morrendo, sempre quase em extinção. Mas não some, essa porra é uma praga, rapaz. Essa porra de natureza é praga mesmo, é foda. A gente vai, tá ligado, espalha fumaça por tudo quanto é lado. Os biólogos estão aí reclamando, dizendo que o mundo vai acabar, que as geleiras vão foder com tudo. Mas nada acontece nessa merda. Não, mas eu sou muito a favor dessa teoria do Pluff, que a natureza nunca vai morrer. Inclusive, obedecendo a proporção, até aqui no podcast a natureza sobrevive. Dizem que o homossexualismo faz parte da natureza e o Pluff tem representado aí. Desde que esse podcast. Ai, cara, você é um cara engraçado, né, cara? Essa foi fraca. Mas qual foi a piada que eu contei, cara? Sim, mas e o Zé Bonitinho? Cara, Zé Bonitinho, é aquele ator que usa aquela peruca maneira, aquele terno com a ombreira gigante e o senhor já tem 12 quilos, então fica bizarro. Parece uma criança com a roupa do pai, sabe? É aquele cara que, tipo, quando tinha 20 anos, todo o resto do corpo dele parou de crescer, exceto o nariz e as orelhas. E hoje em dia ele já tá com 100 anos e ele tem mais orelha e nariz do que qualquer outra coisa. Parece que tem uma máscara, assim. É, a única coisa do ser humano é continuar crescendo, né? A orelha e o nariz, as paradas de cartilagem. Ou seja, o Zé Bonitinho, ele tende a ser um nariz e uma orelha de, sei lá, ambulante. Ele vai sair rodando. Você sabe quando você pega aquele óculos com nariz do Groucho Marx, assim, e tal, que você compra no carnaval? Então, ele é o Zé Bonitinho, assim, isso aqui é a mesma coisa pra orelha também. Cara, e pra quem acha que o Zé Bonitinho tem aquela... Se alguém for muito idiota e cogitar que o Zé Bonitinho tem aquela cabeleira, cara, aquilo ali é uma peruca fudida. Fudida mesmo. Ele é um senhor totalmente careca, totalmente... Ele é advogado, ele mora no Rio de Janeiro, ele ainda advoga, ele mora no Flamengo. Aí você vê um senhor meio caquete, andando assim, meio curvadinho, lento. Você não imagina aquele cara que fica pagando de garanhão e tal, com aquelas gostosas da Praça Nossa, sabe? Aquilo, eu acho que por ele conseguir interpretar um cara que é galã, que pega... Que, desculpa, um senhor daquela idade, ele tem que lutar pra não se mijar, cara. Ele pegar uma mulher daquela. Não, eu preferia morrer, cara, sem sacanagem nenhuma. Porque o que acontece? O cara, ele fica ali, né? Normalmente ele já tá sendo zoado, né? Porque o cara é velho e tudo mais, já bota o cara com uma geba na mão ali, um pepino, um pente gigante que ele sempre usa pra pentear o cabelo dele, que é de mentira. E o que aconteceu? Uma porrada de mulher ali esfregando a bunda nele e o caralho, e nada do cara lá de baixo falar alguma coisa, né? No máximo ele vê o respingo no joelho, alguma coisa assim, mas não rola nada, cara. É tipo a sensação máxima de impotência que um homem pode sentir. Tipo, as mulheres mais gostosas do mundo esfregando em você e você, né? Tipo, de pau mais mole. Próximo da mão. É, tipo isso, cara. O que acontece? O saco desse cara aí, ele já deve tocar de chaleira, né, cara? Ele deve dar um passe de calcanhar na bola esquerda dele, cara. Sem bola. Como é que o cara desse sobrevive numa praça nossa lá com aquela mulher toda, cara? Cara, o Zé Bonitinho, eu lembro que foi o primeiro personagem desse programa assim, de televisão de humor que me fez rir, cara. Aí, tava naquela escolinha, acho que era da Globo, do SBT, cara, ou da Record, cara, mas Record. Ele ia no quadro, penteava o cabelo, aí descia o microfone do céu, assim, aí ele falava, porra, muito maneiro. Depois veio o Tiririca e deixou ele no chinelo. Microfone do céu? É, cara, que ele falava no finalzinho, sempre que ele ia dar um recado pras mulheres, ele estalava o dedo. Minha voz. Microfone, please. Isso aí. Aí descia o microfone. Aí parava na frente do microfone e ele... Olá, mulheres. Cara, o microfone descendo. Descendo do céu, cara. É tipo a nave da Xuxa, assim. Ó, pera aí. Nada disso faz com que ele viva mais ou morra menos. O cara, pra fazer o que ele faz, tem que ter muita vida ali dentro, cara. Pra você ficar exposto a uma coisa que você já gostou muito um dia, e hoje em dia você não pode nem mal tocar, você toca, porque você não tem mais tato, tua pele já tá carcomida, pelo amor de Deus, cara. É, mas eu também acho que a natureza também, ela é garota ainda nesse esquema de tô morrendo, tá ligado? Tô querendo tirar onda dizendo que tá morrendo, tá ligado? Essa galera que desenha a planta aí, tá ligado? Que fica dizendo que a natureza tá morrendo. Mas nada muda, tá ligado? O clima, tudo bem, catástrofe, foda-se, as coisas começam a acontecer mais do que deveria. Essa natureza aí, ela bota muita banca, sabe? Eu me lembro que na minha feira de ciência da quinta série, fiz um trabalho sobre a água. E aí, entre um cartaz e outro, eu afirmei a seguinte sentença. Porque, segundo a minha enciclopédia Barça, que não tinha internet na época, afirmava, a água do mundo, a água potável do mundo, ia acabar em 2020. E o Brasil tem a maior reserva de água natural em condições do mundo. Então, cara, você tem água até hoje. Se hoje em dia você pode tomar aquele banho gostoso, tá ligado? Você pode ir pra um motel e tem banheiro ainda. Assim, se tem uma cachoeira no motel estrangeiro lá e tal, de Abu Dhabi, tem uma cachoeira inteira lá, é porque tá sobrando, porra. Tá sobrando. Com certeza. A natureza tá tranquilona, a gente que tá na merda, tá ligado? Eu que ganho R$400 por mês, a natureza tá susto. E os apoios também que tá fudido, né? Então... Eu vou dar meu voto. É um exercício de lógica, prestem atenção. Outra equação. Não é equação, é lógica agora. Agora são... É meu discurso de John Galt. É outra técnica de enrolação que ele usa na prefeitura do Rio, vai lá. É outra técnica de enrolação, olha só. A natureza vai acabar por causa do efeito estufa. O efeito estufa é causado por gases e um dos maiores produtores de gases de efeito estufa são as vacas que ficam peidando. É sério, presta atenção. É verdade. As vacas existem por... É mais arroto, mas isso é um dado... Não vamos nos ater à tecnicalidade. Perfeito. Por cima ou por baixo, mas a substância é a mesma. Agora continua, porque as vacas existem em tanta quantidade porque nós gostamos de churrasco. Eu não vou parar de comer churrasco, portanto a natureza vai morrer. Então eu acho que eu voto no Zé Bonitinho. Pronto. Sabe o que foi isso? Isso foi tipo aquela parada, Steve Wonder é cego, o amor é cego, Steve Wonder é amor, Deus é amor, Steve Wonder é Deus. Não, pelo contrário, cara. Você pode pegar os axiomas aí, cara. Pega os axiomas e calcula. Magal, você tem que analisar suas premissas, cara. Você não pode aceitar nada que te é dado, você tem que conquistar tudo. Verdade, olha só, o Pluff não conseguindo oferecer mais nada pra ninguém. Se alguém, só eu e o Arara vamos entender essa referência. Leiam a Revolta de Atlas. Não, é sério, Magal, você tem que analisar suas premissas. Se parece que tem uma contradição, é porque você escolheu uma delas errado, porque não existem contradições. Exatamente, se você vive com contradições, você é um mercador de morte. Sou um parasita, cara. Eu acho ótimo, ok? Também. O Arara votou no meu incrível Zé Bonitinho. Eu também voto no Zé Bonitinho, porque eu acho que a natureza tá morrendo é balela. É coisa desse ativista. Essa galera de esquerda, tá ligado? Que fica fazendo essas porra. Vai ser redes sociais, uma foda. É, abraço, foda. Arara. E eu queria saber o voto do Pombo. Pombão, vamos lá. Cara, eu acho que eu voto no Steve Wonder, então. Quê? Porque ele é Deus. É, o microfone do Zé Bonitinho no Desce do Céu é o Steve Wonder que entrega pro Zé Bonitinho. Entrega errado, né, cara? Porque ele tava em porra nenhuma e bate na cabeça dele. Ah, merda. Então o Steve Wonder é Morgan Freeman também, né? Exato. Ó, agora a dupla do Zé Bonitinho é o Steve Wonder, né? Mas o Zé Bonitinho vai ficar... Já foda-se, né, o meu voto. Tá, não tá empatado nem porra nenhuma, então ganhou o Zé Bonitinho pra próxima fase. Ou Zé Bonitinho, tá falando. Zé Bonitinho, 3-0, pera aí. Ah, então não, beleza. Então, não, meu voto é foda-se meu voto, então, cara. Não, foda-se não, seu voto é muito importante, cara, para ter eu minha voto quarta. No Steve Wonder, cara. Deus é nóis. Steve Wonder okay. Tá um pedido. Deus é nóis. Deus é nóis. Acho ótimo. Um jardineiro. Rei Charles, né? E Deus é nóis. E Magal, teu voto, cara? Eu voto no Zé Bonitinho porque ele levou o Chuck Norris pra perder a virgindade no puteiro. Caralho. Mas aí, não, pera aí. O puteiro que perdeu a virgindade quando o Chuck Norris foi lá. Não, só se for na União Soviética. E boa, de você, cara? Voto de Minerva aí pra fechar a matança. Cara, olha só. Esse papinho que a natureza tá morrendo, Bonovox, pá, pode ter um programa muito bom sobre isso. Assistindo na marmita, ouça. Sabe, a natureza tá tranquila, cara. Ela tá bem. Eu não sei se tem alguma credibilidade. Eu gosto de acreditar que sim, porque eu adoro tudo que pode dar merda. Um cientista desse falou aí que uma erupção de vulcão causa mais estrago pra camada de ozônio do que toda era industrial, sabe? Nossa. É, o cara é da USP. Então, porra. Ele queria que a indústria dele não fosse fechada. Não, ele é um geólogo. Mas sabe, assim, tudo que pode dar errado eu gosto, então eu acredito nisso. Pra mim agora a poluição não existe, sabe? Você vai ter pena do peixe. Eu me lembro de um desenho da Nickelodeon que mostrava, sabe aquelas engradadas de cerveja? Aquele aro que vem prendendo as 12 latinhas? Sim, sim, sim. Se você jogasse aquilo no mar, os peixes iam ficar presos ali dentro, iam afundar, iam morrer afogados. Sabe que maneiro, cara? O peixe ia morrer afogado? É, sabe? Não. Isso é genial, cara. O pacote com 12 peixes, cara. Já vem pronto. Se amarra um nylon na ponta do barbante e depois um dia tu puxa de volta o... A natureza não vai morrer, não tá nem ameaçando morrer, sabe? Vou botar no Zé Bonitinho porque ele sim tá lutando pela vida, sabe? Ele tá ali, ele é um cara, ele é praticamente o Adão, cara. Ele tá no paraíso, várias coisas ali, ele não pode comer a porra da maçã, tá ligado? Eu voto no Zé Bonitinho. Então tá bom, então é isso aí. Então Zé Bonitinho 4, natureza 0, Steve Wonder 1. Vamos pro próximo round. Round 8. Silvio Santos Abravanel versus Keith Richard. Fight! É, galera, chegamos ao último round da primeira fase, com um duelo muito mítico agora aí, o senhor televisão, nosso querido Silvio Santos, e o músico do Rolling Stones, o Keith Richards. Ele toca guitarra ou baixo? Não tenho certeza de nada. Guitarra, seu puto. Guitarra solo. Não sei, cara. Aí, você, tem quatro pessoas naquela merda, cara. Só tem que saber o nome delas. Um rebola. Um rebola toca bateria. Os outros dois eu não sei qual, tá ligado? Sabe. Seu burro. Não é a burro. A roupa dele você sabe. É ignorância, cara. Você tá confundindo os adjetivos, mas tudo bem. Tu pegava o Mick Jagger, Fluff? O Mick Jagger eu não pegava, não. Não? E o David Bowie? Também não. E eu? O Pombo já peguei. Ah, tá. Isso aqui é mentira. Pega na mentira. Você pega na mentira, pô, Fluff? Pega no compasso. Pega na... Mentira é o nome da minha trozada, meu. Todo mundo fala, não pode ser! Aí o nome é mentira. Não pode ser tão forte. Mas então, o Keith Richards é o guitarrista dos Stones que sobreviveu heroicamente aos anos 70, descoberto de todas as drogas. Reza a lenda que ele substituiu o sangue do corpo, ele teve que filtrar o sangue do corpo, porque ele já tava nas últimas. E depois ele fumou as cinzas do pai. E o Silvio Santos, Cenoura Bravanel, é nosso glorioso dono do SBT, ex-dono do Pan-Americano, que é aquele empresário carismático, ídolo latino, que poderia ter sido nosso presidente se não tivesse tido um câncer. Exato. Bom, agora só, eu acho que o Keith Richards, ele tem a cara de drogado, ele tá tudo fudido, ele tá sempre fumando. Ele não tá tem sua cara não, cara. Não, ele tá sempre se fudendo mais, tá ligado? Ele tá cada vez mais próximo da morte. E ele tá todo fudido, dá pra ver. Apesar do Rolling Stones tá fazendo show de vez em quando aí, tá ligado? Às vezes faz uma tour e outra, mas ele tá na merda, tá quase morrendo. O Silvio Santos não, cara, tá apresentando um programinha dele, a filha dele foi no Teleton lá, tá ligado? Tadinha, ela fica toda perdida quando ele tá no palco, tá ligado? Ela não tem o mínimo de habilidade que o cara tem pra conduzir o programa. Ah, por que a filha tá dele velho? Foi? Por que a filha dele foi? Porque ele não consegue mais dar programa. A mesma coisa. Não, olha, cara. Você acabou de desprovar seu argumento aí. Sim, ele fala o legado. Eu fico bolado com a filha do Silvio Santos, que ela apresenta os programas, ela participa deles, montada num cavalo imaginário, tá ligado? Ela tem a perna dela é mais arcada que a do Garrincha, cara. Cara, eu posso falar uma coisa meio doentia? Eu acho a Patrícia gata, mas ao mesmo tempo ela lembra muito o Silvio Santos. Então eu me sinto mal por achar ela gata, entende? Porque eu falo, não, ela lembra o pai. Não! Pô, mas ela é gata, né? Porra, mas ela lembra o velho. Eu fico naquele dilema, sabe? Aquela relação escrota. Eu posso você bate pegar uma para uma, bate uma para uma. Eu vou pegar, tipo, 2% da viadagem do Pluff pra tecer um comentário aqui também, cara. É, de vez em quando eu olho pra aquela Ellen Ganzaroli, que tá no programa do Silvio Santos direto, né, há algum tempo, e eu fico imaginando que ela vai ficar meio broaca, cara. Tá ligado? Ela já tá ficando com a cara bulatinha. Ela do nada ganhou uma papada, cara. Ela tá. Lembra uma coroa de cabelo preto que participava do programa do Silvio Santos? Que Sônia Lima? Acho que é essa, cara. Mulher não, do Wagner Monte. É que nem a Flor, não, cara. Não, Sônia Lima, não. A Flor era gostosa até os anos 90, cara. Sônia Lima não, é uma coroa que andava muito com aquela que falava palavrão lá da Globo, lá, uma rouca que morreu, como é que é o nome dela? Lolita Rodrigues. É Lolita Rodrigues, isso aí, ela vai ficar tipo a Lolita Rodrigues, tá ligado? Ela vai embroacar boladamente, assim, vai ficar meio feiosa ela. Mas isso não vale nada. Silvio Santos ou Keith Richards? Quem é o mais Niemeyer dos dois? Eu acho que é o Silvio Santos. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que o Santos tá bem, cara, tá bem nas pernas, cara. O Keith Richards tá correndo. Mas o Silvio Santos não teve um episódio de hospital recentemente? Ah, cara, ele foi lá tomar vacina, foda-se, qualquer merda, tá ligado? Foda-se. Porra, quebrou o dedo, porra. Teve o lance do sequestro, e aí esse sequestro pode dar morte, entendeu? Então ele passa perto da morte, cara. Cara, o Silvio Santos, ele é tão imortal que trollou um país que tava morrendo. Exatamente. Lembra? Sério, vocês não devem se lembrar, eu presumo que o nosso ouvinte tem 8 anos de idade sempre, mas o meu ponto é, o Silvio Santos, no começo dos anos 2000, ele trollou um jornalista que ele ia vender o SBT, que ele tava com um câncer fudido, que ele tinha mais um ano de vida, que ele ia vender tudo que ele tinha e tal. E aí, cara, começou comoção nacional. Era Sônia Abrão chorando, William Bonner com lágrimas nos olhos, falando que o dono do SBT, sério, deu no Jornal Nacional, gente, sabe? E no final era o pessoal vibrando. Era uma grande piada de um velho escroto, sabe? Zoando o Boni, que era amigo dele. Porque ele falou que o Boni ia comprar SBT e tal. Ou seja, o Silvio Santos é um escroto e tá cada vez mais escroto, cara. Ele é foda. E é por isso que eu gosto dele. Ele é o maior troll da televisão brasileira. Do universo, cara. Cada vez mais, cada vez mais. Ele anda patolando as garotas do programa dele, cara. Ele faz umas paradas caóticas, cara. Agora o programa do Silvio Santos virou moda em traveco, tá ligado? Quem não assiste o programa do Silvio Santos tá perdendo muita coisa, cara. Não tô zoando. Não tô sendo irônico. Caralho, que é a parada mais divertida da semana, cara. Tu vê os travestis lá do Silvio Santos, cara. É muito maneiro, cara. Quando juntam o Silvio Santos e o moleque da cabeça triangular, então viram um show à parte, moleque. Fica muito maneiro. Mas, cara, o Silvio Santos, cara, toda vez vai um traveco. Toda semana praticamente vai um traveco no meio das garotas, né? Porque só pode entrar mulher, né? Aí daqui a pouco aparece uma mulher de tromba lá. Aí o Silvio Santos vai, chama de sacanagem, tá ligado? Ah, vem você pra cá. Aí a mulher vai lá, é o Silvio Santos. Ah, você tá esquisito, você. Ó, pô, tem alguma coisa aqui. Aí começa a encarar a mulher, o traveco, tá ligado? Mas eu tô vendo um volume muito esquisito aqui, que porra é essa? Aí o cara fica meio sem graça, né? Aquela voz, não tem nada aí, não, sai daqui, seu, viu? Não sei o que lá. E ele vai insistindo, cara. Eu acho que ele, na verdade, tá querendo dar uma patolada naqueles caras, velho. Ele é muito sem noção, moleque. Teve um dia que ele caiu no meio das pessoas lá, que ele tacou o aviãozinho, ou fez alguma porra, ele caiu pra cima das velhas. Caralho, um dia vai dar merda, moleque, essa porra. A sociedade brasileira inteira é um harém do Silvio Santos, cara. Com certeza. Incluindo os travecos. E ele fica então, na frente da filha dele, cara. Ele vira pra ele em Gazarola e fala que vai pegar ela, que vai no banheiro, pensa. Cara, isso tudo é sinal de vitalidade, cara. Ele tá bem, então, porra. Puff, o velho chega pra ela e pra aquela outra Liv Andrade e fala assim: é uma pena eu estar com a minha idade. Se fosse em outro tempo. E coça o saco falando isso, cara. Nossa, em rede nacional. Sim. A filha dele fica fazendo caras e bocas lá e ele pega e fica dando em cima da Ellen Gazzaroli lá. Como eu falei, teve outro dia que ele falou que foi pro banheiro lá e, né? Tudo caô, né? Obviamente, mas. Uhum. É, mandou que, né? Deixa pra lá, o Silvio Santos aí. Bom, então, voto. Bode, quem que você vota? Silvio Santos, fora. O Keith Richards, cara, ele é um cara daquela confraria da caveira, junto com o Tim Burton, com o Jack Sparrow lá, aquele merda. Eu não gosto dessa gente. Sabe, é uma gente muito... Como confraria da caveira? Como é, assim, eles têm um anel da caveira, eles são tipo uma maçonaria mega exclusiva, sabe? Sei lá, sério? Tem 12 membros que usam um anel caveira e eles se comem mutuamente, não sei o que eles fazem. Mas eles têm umas relações estranhas e secretas, eu não gosto deles, eu acho isso muito errado, agora Silvio Santos não. Eu não gosto de maçonaria. Não, maçonaria eu até gosto, acho maneiro, agora confraria da caveira eu acho pouco demais. acho ótimo, mas... Vamos fazer a confraria da tanguinha, cara. Luffy acabou de falar que acha ótimo. Você queria fazer parte, acho ótimo um pouco demais, cara. Opa! Bom, eu voto no Silvio Santos porque ele é o cara que tá falindo e ainda tá dando ideia nas meninas, mesmo não comendo mais ninguém. Ele é um cara foda, Silvio Santos na cabeça. Muito bom, muito bom. Eu vou então já rebater teu voto, dizendo que eu voto no Keith Richards porque acho que o Silvio Santos tá bem das pernas. Todos os argumentos que vocês deram comprova que o cara ainda tá muito lúcido e muito bem, tá ligado? Não tem sequela nenhuma de nada, sequestro dele pra ele é pinto, tá ligado? Não, bem das pernas, bem nas pernas o Silvio Santos tá, cara. Ele fica dobrando o joelho toda hora lá no programa. Você acha que você falar que você pagaria pra transar com uma funcionária sua em rede nacional é alguma coisa de alguém que tá bem? Cara, ele tá no Me Processa, tá ligado? Só isso, cara. Ele tá cagando, tá ligado? Pra vida. Porque nessa idade ninguém mais vai... Então você tá se contradizendo. Não, só falei que nessa idade. Mas não falei que ele tá próximo da morte. Na cidade? Né? Acho que você tem que respeitar os velhinhos, cara. O cara tadinho, né? Tá velho. Ele zoa porque ele tem o respaldo, tá ligado? Mas ele tá bem de saúde, cara. Ele não tá próximo da morte. Exatamente. Tá aí, não, se você ele tá próximo da... do Arara, a distância dele ainda tá muito grande. Não, então, mas aí tá. Se você pegar minha fórmula, cara, o Keith Richards tá com saúde negativa, cara. Porque ele já morreu, basicamente. Ele só tá do outro lado da morte, assim. Do outro lado da morte. É um zumbi. Ele é um zumbi. Não, por isso mesmo, cara, que se você pegar a saúde dele. Pontos negativos. Mas ele continua resistindo, brigando bravamente contra a morte, cara. Ele vai indo. Mas são pontos negativos. Os serviços pelo menos tem pontos acima de zero, cara. Não, são negativos. Caralho, são negativos, então inverte e ele tá, já ligado, já morreu, a gente não sabe. Caralho, para de falar de matemática, na moral. É por isso que eu voto no Silvio Santos, e acabou, a gente ganhou. Vai se fuder. Não, a gente ganhou, caralho. Dá 2-1 para o Santos. Ô, Pombo, vota no Silvio Santos só pra Pula se fuder. Mas eu já votei no Silvio Santos, cara. Então pronto, Pula se fudeu. Próximo. Não, não pedi, cara. Vamos lá, 3-1. Magal, seu voto, cara. Eu voto no Silvio Santos. Não, não, não. Eu voto no Keith Richards porque eu tinha uma conta no Banco Pan-Americano, aquela merda faliu e eu perdi tudo. Bem feito. Ninguém mandou acreditar num velho tarado. Cara, eu quero ver, eu quero muito ver a cara do Pluff. Se, tipo assim, num período agora da gravação até o dia que for sair o programa, o Silvio Santos sair numa arrancada espetacular lá, Bolt, e passar na prestes a chegada ao Niemeyer e bolotar, moleque. Até o dia da gravação, moleque. Aí o Pluff vai ficar com cara de cu, moleque. Vai ser muito pronto, cara. Tu gosta tanto do Silvio Santos que é que ele morra pra provar que sua piada está certa. Não, eu queria ver a cara do Pluff, eu não quero que ele morra. Eu não quero que ele morra, mas eu gosto pra caralho do Silvio Santos, ia ficar mal pra cacete. Só que aí eu olhar pra cara do Pluff e começar a rir. Aí daqui a pouco eu ia lembrar e ia ficar mal de novo. Então é o lado bom da história. Isso é bom, né? Tá bom. Silvio Santos passa pra próxima fase. Próxima fase tem um sistema diferente, são batalhas quádruplas. Vamos lá que o tempo urge. Ou não? Agora é de 4? É o primeiro round da segunda fase do troféu Oscar Niemeyer, são batalhas quádruplas, e aqui nós temos no nosso autódromo de Beyblades, nosso incrível competidor 1, o MSN, competidor 2 é Rainha Elizabeth, competidor 3 é o Samba e o Dr. House, e o competidor 4 é a Lindsay Lohan, e a putaria. Pera aí, antes de começar a porra da putaria... Eu pensei que no decorrer do programa o Pluff fosse acabar se corrigindo, mas ele falou do início até agora, pelo menos, todas as vezes ele falou troféu Oscar Niemeyer. Exato, eu ia falar isso, mas eu tava constrangido no começo. Eu também, eu pensei que ele fosse começar a se corrigir, mas ele não se corrigiu, então eu tive que falar, cara. Não, Niemeyer? Pera aí, cara, não é possível. O nome tu achou que fosse Niemeyer? Sério? Ah, cara, eu achei que era, sei lá. Agora... É o Oscar perto do José Maier. É o Oscar Niemeyer. Niemeyer. Aí o nome do troféu vai ser troféu Niemeyer, não vai ser mais Niemeyer, sabe? Separado. Isso. O Maier perto, tá ligado? Foi a piada do Arara. Foi a piada, minha piada, pô. Desculpa, você é o som numa frequência que eu não ouço. Nós temos que escolher duas pessoas desses quatro que não tem a menor chance de ganhar, tá ligado? Pra já não ficar perdendo tempo aqui. Nós temos o MSN, Rainha Elizabeth, Samba e Lindsay Lohan. Vamos lá. Lohan é moda jovem demais, sabe? Deixa, foda-se. Não gosto dela. Tchau, Lindsay Lohan. Tchau, foda. Alguém de acordo? Alguém de acordo mais que tem que rodar de Lindsay? Eu de acordo. Sai Lindsay Lohan. Então a Lindsay Lohan já rodou. Beleza. Então nos sobrou o MSN, Rainha Elizabeth e o Samba. O MSN, cara, ele só vive dependendo de um clique no botão direito do seu mouse, sabe? Então a vida dele é uma coisa bem subjetiva. Não acho que ele merecia estar aqui, não. Caraca, acho que não. A qualidade da vida da pessoa não justifica nada, cara. Porque não é uma pessoa, cara. Claro, cara, foda-se, não é uma pessoa, porra. Dito também não é uma pessoa. Não é? O Dito tem vida, o MSN ele não. Pode ser uma pessoa, MSN, cara. MSN tem, cara, ele faz... É uma... Não, mas então isso aqui, seu puto. Foda-se, meu MSN faz barulho desse aqui. Olha, eu voto pro MSN sair porque eu posso deletar ele o que quiser aqui, cara. Exatamente, já deletei há algum tempo, aliás. Eu também posso deletar a Rainha Elizabeth, cara. Não, você não pode. É mais... Vai lá. Vai o 007 então, na tua casa de currar se tu fizer isso. Caralho, tem ideia, né? Vai, Pluff, não mata lá não, cara. Olha, eu vou votar, já vou dar até meu voto, vou votar na Rainha Elizabeth, cara. Porque pra mim, cara, a MSN tem quem substitua, Samba tem quem substitua, mas a Rainha Elizabeth, ela é imortal. Samba? Não tem quem substitua a Rainha Elizabeth. Eu voto no Samba, porque o Samba, por mais perto de morrer que ele esteja, ele tem um médico do lado pra reviver ele. Não, o Samba tem castanha, dá pra... Então, ele tem um House pra dar castanha do Pará pra ele. Cara, a Rainha Elizabeth tem o 007, cara. Tem a Amy, pra dar um tiro na cabeça dela. Magal, a Rainha Elizabeth tem um relógio laser, cara. Ela corta metal com o relógio dela, cara. Pô. Sem sacanagem, muito legal o Dr. House com o Samba, uma analogia sem nenhum sentido, foi muito divertido. Mas convenhamos, o Samba, cara... Não, né? Agora, quando a rainha... quando a rainha... Convenhamos. É, argumentos fortes. Consiga. Cara, quando a rainha Elizabeth... quando a rainha Elizabeth morrer, vai entrar aqueles filhos merdas do príncipe Charles, cara de bunda, tá ligado? Com a rainha gostosinha agora. Aqueles caras não tem porte de reis, cara. Não tem. A corte britânica tá fudida sem a rainha Elizabeth. Pô, o príncipe Charles casou com aquela mulher escrota pra caralho, abriu mão do trono. O Boaz mantém sempre o histórico dele de mudar o argumento de um round pro outro, cara. Incrível. Não, pode... O Borg não sabe o que ele quer da vida dele, cara. O samba, porque o samba e blá blá blá, e agora chega aqui, o samba, né? Não, né? E aí prossiga. Porra, muito bom, Borg. Aí, o meu argumento é melhor, cara, que a senha de porra. Não, peraí, vamos votar porque isso aqui é feito de democracia. Não, não é não. É sim, 3x4 de democracia, vamos lá. Eu voto na Rainha Elizabeth porque eu acho aquele argumento do samba ainda inválido, que foi sustentado no primeiro round, e pra mim não devia nem ter chegado aqui. Então prossegue quem tem chance de ganhar esse troféu, pra mim é a Rainha Elizabeth. 1x1, 1 não, 2x1, 2x0, porque o Boaz também votou na Rainha Elizabeth. Arara, você que falou não. O MSN eu conheço, ele é muito mal programado, então não. O samba eu conheço e eu odeio o Rio de Janeiro, então não. A Rainha Elizabeth eu conheço, ela é uma velhinha simpática, então eu voto nela. O cara vem aqui, vai vir pra cá de novo, tá fudido, hein, Arara? Tem que ser a tua cara, hein? Eu gosto dos coriocas, não gosto do Rio de Janeiro. Que pariu, puta paulista tá chato, meu. E você, Magal? Pô, já votei, cara, Dr. House. Dr. House, sério mesmo? Vai ser 4x1, então? 4x2, cara, porque eu voto na castanha da Pura. Ah, então 3x2, né? Porque 4x2 não rola. É, 4x2 porque meu voto vale um pra cada lado. Entendi. É um pro samba, pro Dr. House e um pra castanha do Pará. Então são 3, 4x4. Exato. Ainda assim, a Rainha Elizabeth levou. A Rainha Elizabeth tá na final, na grande final, que nós vamos anunciar daqui a pouco. E vamos agora arranjar o segundo finalista no próximo bloco aqui. Lá vai... Segundo round da semifinal, 4 grandes competidores tentando a imortalidade do nosso segundo plano. Oscar Niemeyer. Niemeyer. Cara, não é muito mais legal, cara. Cid Moreira, Léo Batista, Zé Bonitinho, Perigote das Mulheres e Silvio Santos. Fight! Ok, então, procedimento padrão. Quem é que não leva de jeito nenhum essa merda aqui que tá aqui por engano, tá ligado? Cid Moreira. Zé Bonitinho. Pô, Cid... É Léo Batista. Só pra ser do contra. A voz marcante de Léo Batista. Cara, eu acho que o Léo Batista pode sair, porque o Léo Batista é o mais insignificante deles todos aí. Eu olho essa lista, a única pessoa que eu imagino passando pra próxima fase é o Silvio Santos. É, eu também. Então vamos cortar a babaquice? Não, eu imagino o Cid Moreira passando pra próxima fase. E o Silvio Santos. Então acho que tem que ser só esses dois, então. Vambora. Vamos Vambora. Então, vamos lá, reduzimos pra 2, né? Sobrou o Cid Moreira e Silvio Santos, um abraço pro Léo Batista, um abraço pro Zé Bonitinho, vocês foram grandes competidores, mas não deu. Olha só, um lê a Bíblia e o outro quer pegar assistente de palco. Eu não tenho dúvida, Silvio Santos. Não, mas um é imortal e o outro já morreu, basicamente. Então... É, os dois estão bem capengas ali, tá pau a pau, cara. Falando de saúde deles, tá bem caro. Ó, pau com certeza não tá. Beleza, vamos votar porque é o padrão aqui da Tanguinha Corp. Eu voto no Silvio Santos, como eu disse, que eu imaginava que ele seria o campeão dessa brincadeira, desse round. Então, Silvio Santos 1x0, de acordo com a minha pessoa. Você votou também? No incrível Silvio Santos? 2x0. Arara votou no Cid Moreira? Eu vou votar no Cid Moreira, porque além do escudo de Deus, ele tem o escudo do Mr. M. Ele tem dois escudos, ele consegue sobreviver a qualquer coisa. Meu Deus. É um time de King of Fighters, né? Cid Moreira, Jesus e Mr. M. E você, Magal? Você que tá aí da Bahia, cara, qual é a sua perspectiva sobre esse round? Veja, eu vou votar no Cid Moreira porque o banco ter falido ainda me dói muito. Ainda te dói muito, né? Velho, vê que ele morra logo, Silvio Santos, fala aí. Magal, dói mais pra ele, acredite, cara. Empatou, Pombão. It's in your hand, rapaz. It's in my hand, né, moleque? É muito grande, eu vou botar as duas mãos, então. É muito cara, grande. Cara... Caralho! 10 vezes. Eu tô sozinho. Ah, quem eu voto, cara? Eu, Cara, eu não sei porque eu tô fazendo palhaçada. É o Silvio Santos, claro, moleque. É o ritmo de festa, moleque. É ritmo... Olha isso, é o coração, ó. Essa colorida, divertida, de emoção, ó. É isso aí, cara. O cara vai ganhar essa porra, Silvio Santos, rapaz. Silvio Santos brincando com a morte, então. Vai para o round final. A grande final, então, vai ser a Rainha Elizabeth e Silvio Santos. Vamos para o próximo round, a grande final. Vai buzinar as pistolas ali. Começando agora a grande final, o som de Highlander. Nós temos do nosso lado esquerdo, representando o sexo feminino aqui na final do troféu Niemeyer, a nossa incrível Rainha Elizabeth. Segunda. Qual das copas? God Save the Queen. Save the Queen não, Morte a Queen, rapaz. E do outro lado, do lado direito, representando o time dos meninos, Uba Uba. O nosso incrível Silvio Santos! Caralho, o Puff fez uba uba uba. A primeira coisa que eu imaginei foi a banheira do Goku com Silvio Santos e Rainha Elizabeth, moleque, atrás do sabonete. Olá! Coisa linda, moleque. Tu começa a ver o que é água, o que é pelanca ali no meio daquela. Eu pensei que você tinha pensado na Linga Zaroli, velho. Porra, quem dera, cara, ia ter sido muito melhor. Eu também sonhei nisso, cara, mas você aí, né? Acho que tu sonhou foi com o jacaré e com o jacaré. Os bagos dele daquela sunga lá. Isso. Jesus. O Silvio Santos tem uma boia natural, cara. Ele pode mergulhar a quilômetros de distância, profundidade, que ele vai ter sempre aquela boia lá pra segurar ele. Porque é só segurar nas pelancas do saco e vir puxando tudo pra cima. Ok, chega de agressividade gratuita. É aí, já tô contra o Silvio Santos nessa final. Eu vi a imagem, não. Então, no, na grande final, nós temos de praxe 5 grandes critérios inspirados no nosso incrível troféu, o título, que é o Niemeyer. Niemeyer. E ou em outros fatores da Nia Corp, do nosso histórico, que a gente pode puxar aqui as a Delta, por exemplo, e botar, rapaz. Não tem essa, entendeu? Niemeyer. É o pop da Tanguinha Corp aqui entrando em ação. E o primeiro critério dessa decisão é quem tem o maior nariz e orelha. Rainha Elizabeth ou Silvio Santos? Porque, se caso você não saiba, o ser humano, ele para de crescer, mas o nariz e a orelha crescem eternamente, cara. Lima Duarte tá aí pra mostrar que... Então, se você, meu filho, já tem a orelha grande desde pequeno, te chamava de Dumbo no colégio, você tá fudido. Ou não, né, cara? Ou não, ele vai sair voando e você não. Exatamente. Não, sair voando ele não vai, cara. Caralho, moleque, é por isso que os headsets, né, headphones, sei lá, estão ficando maiores, né, cara? Juventude aí, cada vez que a orelha é maior, nariz maior, todo mundo ficando mais velho e tudo mais, tem que adaptar. Mas eu acho que é o seguinte, cara, o maior nariz, com certeza, é o do Silvio Santos, né? Não tem nem que comparar a Elizabeth com o Silvio Santos. Não, mas aí que tá, eu tenho uma objeção, cara, porque, olha, o nariz do Silvio Santos parece maior, mas é que ele é mais gordinho, entendeu? O da Rainha Elizabeth, ele parece menor, mas na verdade ele é maior e afinado. Tipo um gavião, assim. Pega aqueles nariz de bruxo. Ele é pontudão. Quando você desenvolveu o sotaque paulista, Plush? Então eu acho que o nariz da Elizabeth é muito maior, cara. Além disso, a Rainha Elizabeth, ela usa brincos muito grandes e muito cheios de joias. Então a orelha dela estica ainda mais por causa disso. O ponto é que eu acho que ela realmente tem os órgãos, nariz e orelha, maiores do que os do Silvio Santos, cara. Que isso, sim, cara. Eu também acho. Cara, eu vou te falar uma coisa, aquela família real é feia pra diabo, cara. Eu vou votar no Silvio Santos só por isso, sabe? Pô, cara, o Silvio Santos, ele tem o nariz tão desenvolvido que ele desenvolveu, junto do nariz dele, uma alergia foda a qualquer cheiro que não seja neutro. O Silvio Santos quase morreu porque ele tem uma alergia sinistra a quase todos os tipos de perfume, aromas, a porra toda. Cheiro neutro? O que é um cheiro neutro? É cheiro de porra nenhuma, tá ligado? É tipo cheiro de burro quando foge. Tipo a cor. É, cara, o Silvio Santos, ele... Cheiro de cor de burro quando faz Fátima. Isso. Tu nunca assistiu esse cheiro, pô? O cheiro da cor? Direto. Tá. Não, você nunca assistiu aquele episódio do Futurama em que explode uma supernova, fica tudo azul e o Fry fala, puta, que cheiro de azul? É legal no Futurama é que eles não têm um mega telescópio pra ver além. Eles têm um mega cheirômetro, por assim dizer, pra sentir o cheiro das coisas do universo, cara. Então eles apontam, tô sentindo cheiro de Marte. Meu Deus, cara, humor muito evoluído, entendeu? Evoluído? Hã? Legal. Incrivelmente, quem tem o maior nariz? Futurama, Elizabeth e Silvio Santos. Pombo. Eu acho que o Futurama está ganhando nessa, cara. Eu voto no telescópio do Futurama também, narigão. Tá ganhando. Aí o Futurama vai ganhar a competição, mano. Vai chegando e vai ganhar essa porra. Sabe o que tem? O maior nariz e a maior orelha combinada? A Tanguinha Corp, cara. Porque a Tanguinha Corp também tá morrendo. E nós somos 4, ou 5, agora. Então nós temos 5 narizes. E 5 orelhas. E 10 orelhas. Cara, eu acho. Colar uma 9. Na outra, tem que ser um serial killer nojento pra fazer isso, mas... É a centopeia humana, né? Mas essa parada que o Arara falou é interessante, cara. Porque, realmente, eu acho que nenhum desses caras aí vai morrer antes da Tanguinha Corp, cara. Exato, cara. É verdade. A Tanguinha Corp, porra, a gente nem sabe se esse episódio vai pro ar, né, pela verdade. Então, a gente tá gravando isso de brinks. Se você tiver ouvindo isso sem edição, saiba que você encontrou um produto raro Tanguinha Corp, perdido no limbo. A gente vai mandar de cartão de Natal pra família de todos os nossos amigos. Um podcast perdido. Ou só pras pessoas com orelha e nariz muito grande. Manda aí pra mim. Mas pera aí, então vamos lá. Agora temos 4 concorrentes aqui: Silvio Santos, Elizabeth, Tanguinha Corp e Futurama. Quem tem o nariz e a orelha? Tanguinha Corp. 1-1, Tanguinha Corp e Futurama, beleza. Pombo. Eu voto na Tanguinha Corp, cara. Porque eu quero. Ok. Pode, por favor, Futurama, cara. Cara, olha só. Eu não sei em que momento o Futurama passou a competir. Era um seriado que eu gostava muito. Vou votar em Futurama porque me rendeu boteado. Pode prestar nesse cara. O bode acabou de tomar um Taioken, cara. Aumentado 3 vezes. Eu acabei de incorporar a arara, velho. É a luz, pô. Taioken é do sol, seu puto. Esse Taioken é o que deixa cego, é o que o Kuririn sabe usar. Mas o Peixinho não pode usar, né, cara? Que ele tem um terceiro olho na testa. Então se ele usar, fica o olho cega. Aí, é por isso que ele é careca. Aí ele usa careca no lugar da testa. Aí o Tenshinhan ganharia a competição aí, porque ele tem a maior orelha de todas, cara. E o Kuririn ia perder, porque ele não tem nariz. Mural do história, Dragon Ball, Futurama, Tanguinha Corp. Eu voto pro Tenshinhan, vamos dar uma voto, posso me dar uma voto? Peraí, não, é o Dragon Ball que tá concorrendo, não é o Tenshinhan. É pra você falar pra Dragon Ball, todo mundo tem um olheirão. Um olheirão, beleza. Olheirão, ninguém dormiu direito. Pô, os assistentes da Akira Toriyama não dormem, não, cara. Pra desenhar aquela porra, aquele mangá, são escravinhos. Mas desenham mal pra caralho, então. Explica tudo, cara. Tô virado. Tem olheira de. Olheira? Caralho, eu não consigo falar orelha. É olheira mesmo, cara. É esse mesmo, fala aí. Aí, então vamos dar o critério, vamos dar a volta aí completa. O critério deixa de ser quem tem uma orelha e pra ser quem tem uma olheira. Beleza? Aí fica mais fácil de votar. Não, pera, não, chega de babaquice. Ó, Futurama é muito legal, Tanguinha Corp tá morrendo, é fato, ok? Mas, calma, eles não entraram na competição, não acho justo eles entrarem agora na final. Se houver uma edição 2, a gente entra com eles, participam, ganham, foda-se, degradeiam. Show de bola. Tem que ser coerente, cara, a gente chegou até aqui com 2 competidores e temos que fazer um dos dois ganhar. Não acho justo pegar, aplicar um Here Comes the New Challenger e virar aliança, entendeu? Pô, quer ser coerente agora e o nome do troféu é troféu Niermaier. Mas, Pluff, você falou que entra uma edição 2, mas a Tanguinha Corp pode não existir até a edição 2. É o que? É um problema pro ouvinte ou pra mim? Que filha da puta! Depois reclama. Vamos lá, galera, sério mesmo, vamos lá. Temos Silvio Santos e a Elizabeth. Temos que ser aqui fiéis ao ouvinte, vai ficar chateado se a gente não eleger um dos dois. Eu voto na Rainha Elizabeth. 2-0, então, de acordo com o Arara. Bode. Cara, a família real é muito feia, eu voto no Silvio Santos. 2-1, Magal. Eu voto no Silvio Santos porque ele comprou o Futurama e passou no SBT. Não, ele não comprou, não. Não, passa na Band. Passa na Band. Então ele não comprou Futurama, quer votar na Elizabeth? Eu voto, porque Futurama fala inglês e a língua veio de lá. Qualquer foda-se, eu voto na Elizabeth, vai. Caralho, foda-se. Qualquer coisa. Bom, você, cara, vai lá. Passinho de tartaruga. Não entendi porquê, mas eu voto no Silvio Santos, cara, porque ele porque passa Dragon Ball no SBT. É o argumento do nosso amigo aí, que ele deveria ter... É, isso aí. Muito obrigado pelo seu voto. Os computadores estão me dizendo que quem venceu foi a Elizabeth. Então nós temos... Que porra de computador é esse, cara? Não foi a Elizabeth que ganhou, cara. Foi sim, cara. Não foi, não. Foi 3-2, cara. Foi sim. Telecena premiada. Beleza, então, vai lá. Beleza, então. Então vamos pro próximo critério. Segundo critério agora da grande final, que levou o primeiro critério foi a Elizabeth, tá 1-0. E o segundo critério é a fórmula do senhor Arara. E Arara, vamos lá, de acordo com a sua fórmula. Só você que fez essa merda. Ok, então abre o Excel aí, o Pluff. Abre o Excel aí. Tá aberto o Excel? Beleza. Quantos anos o Silvio Santos tem de vida? Uns 80. Todos? Não. Quantos anos ele ainda sobra de vida pra ele? Ele ainda vai viver. Quando ele vai viver? Não. Tá, pera aí, vamos botar mais 20 anos? Não mesmo. Bota uns 3. Sendo generoso. O efeito estufa vai acabar com a Terra em quanto tempo? Não, é lógico, ignorando que o mundo vai acabar em dezembro, né? Tem que considerar assim esse fator. Vamos lá, beleza. Tá, mas beleza. Três anos pro Silvio Santos. Quantos anos a Rainha Elizabeth vai viver? Cara, se viver alguns meses, eu acho que é muito. Porque o marido dela já tá na vala, nem aparece mais em público. Mas ela não é o marido dela, porra. Ela não casou consigo mesmo. Ah, mas se ele tá com sífilis. Isso seria homossexualismo, cara. Se ele tá com sífilis. Isso, porra. Agora, bota um ano pra ela então de vida. Certo. Um ano? Pode Beleza. Ser. Beleza, tá. Um ano de vida pra Elizabeth. Quanto que o Silvio Santos tem de saúde em porcentagem, assim? 100% de saúde totalmente saudável. Totalmente saudável. Qual o critério, velho? 20 anos e 100% saudável. O Silvio Santos? O Silvio Santos tem quantos por cento de saúde? 50? 40? 40, sim. 40 parece bom. 40%, ok. Eu diria 19, porque pra ficar palpando peito assim, no... Assim, a capacidade mental equivale a quantos por cento do universo? Porque a dele já tá no limite, tende a zero. Então, eu acho que capacidade mental tem que ser tipo 50%. Então, aí o Silvio Santos tá com... A saúde ele tá bem, né? Ele tá com uns 20% de saúde. 20% de saúde, beleza. 20% de saúde, Silvio Santos, então? Desiste. 20%. Beleza. 25, bota 25 aí. 0,25, tá aqui. E a Rainha Elizabeth tem quanto de saúde? Ela tem mais, né? Ela tem tipo. Ela tem 50% de saúde. Ela tá sim, viva. Sim, assim. Sim, a cabeça 50. Dela tá boa. Tem meu pai, ela é... Porra, a Elizabeth tem 50, tá usando. Não, depende da boneca que ela tá usando pra essa competição. É, depende da boneca. Então ela tem, ela tem 60% de saúde. Show, justo. Beleza? Justo. Agora você faz o seguinte, o Pluffy. Pega um menos essas porcentagens. Já fiz isso. E aí você multiplica pelo número de anos. Ok, então vou fazer o produto aqui agora. É igual a esse vezes Pode esse. Somado do quadrado. Incrível, olha só, o Silvio Santos tem incríveis 2,3 fatores Arara. A Elizabeth tem 0,4 fatores Arara. Peraí, tá mais... um ano em anos ou em segundos? Oi? Isso aí é anos de saúde. Anos de saúde. O Fluff quer saber onde é que ele bota o anos, cara. E daí anos de saúde ajustados. Então quem ganhou foi o Silvio Santos esse round. 2,3 anos de saúde do Silvio Santos na escala Arara de medição. E é isso, rapaz. É um método muito eficiente. Nós vamos então para o terceiro round. Aí, se o Silvio Santos morrer em 3 anos e a Rainha Elizabeth em 1, eu passo a acreditar nessa loucura do Arara. Que pariu, cara. Então, galera, como todos aqui são idosos, nós decidimos botar um critério muito válido que o Niemeyer com certeza utiliza, que é o plano de saúde. Quem é que paga mais caro pro plano de saúde na mensalidade? Cara, a Rainha Elizabeth, ela acredito que ela perdeu todo o poder de Estado, beleza? Mas, porra, deve ser um plano de saúde a 1000 britânica lá? A thousand britânica? Deve ser vantagem pra ela, sabe? Somos o plano de saúde da família real. Então eu acredito que ela tem plano de saúde gratuito. A risada do Mike, cara. A risada que o Mike deu entre a piada dele e o... a pausa foi muito maneira, cara. Puta que pariu, parabéns, mas eu ri da taitada. Padre, você sabe como é que a rainha ganha dinheiro, né? Sim, ela é meio que dona da metade da Inglaterra, dos terrenos. Tem isso, aí ela deixa todas as rendas desses terrenos, tipo, pro parlamento, e em troca o parlamento dá uma mesada pra eles. Então eu suponho que com essa mesada eles conseguem pagar qualquer plano britânico do mundo, eles conseguem pegar todos os planos, assim. Não, e mas deve ter um plano que, sabe, somos o plano da família real, tem uma vida de rei. Contrate o nosso plano, sabe? Deve Cara, ser. O Silvio Santos não tem um plano de saúde só dele, não? Tipo, ele não, é dono. Eu li a biografia do Silvio Santos, eu não tenho orgulho disso. Mas o Silvio Santos, ele tinha um plano de saúde. E aí, ele fazia propaganda, tipo Telecena, tipo Jequiti, tipo os produtos do Silvio Santos que são muito bons, comprem. E aí, ele, porra, anunciava no programa, chegou a faturar mais do que o baú na época. E aí, um pai chegou pro Silvio Santos: olha aqui, Silvio Santos, meu filho, ele teve uma doença, eu contratava o seu serviço de saúde e tal, mas ainda assim meu filho morreu no hospital da sua rede. Assim que o Silvio Santos ouviu essa história, ele vendeu o plano de saúde, ele não aguentou mais, sabe? Sério. A consciência pesou pra caralho e falou: cara, eu gosto de divertir as pessoas, de alegrar, não quero arcar com esse tipo de coisa, não. Caralho, que vendeu o plano de saúde dele. Interessante. Não, há muitos anos isso. E hoje em dia ele fica pegando os peitinhos do traveco. Exato, é isso que ele faz, pra divertir as pessoas. Divertir as pessoas, exatamente. Aí vem o pai do traveco e fala pra ele: pô, olha só, cara, meu filho era macho, aí você, pô, chegou aí e tal, patolou o cara, e porra, tá ligado? Pô, nada a ver. Aí ele para com isso também. Aí ele para com o Instagram, beleza. Cara, mas assim, a disputa é quem paga o plano de saúde mais caro. Mas tem maior franquia no plano de saúde também. É, quem paga mais caro no plano de saúde. No caso, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu não acredito que a Rainha Elizabeth pague alguma coisa pelo plano de saúde dela, cara. Não, que isso, cara. Se eu fosse beleza. Plano de saúde, eu faria questão de ter a Rainha Elizabeth como minha cliente. Ela não pagaria absolutamente nada. Eu duvido, sem sacanagem nenhuma, eu duvido que nenhuma empresa, que a maior empresa que trabalha com isso no Reino Unido, se preste e você... a família real tá dando mole. Se vocês morassem aqui no Rio, não tem empada de graça, né, não, pô? Com certeza, mano. Mas, ô, Pombo, se você fosse dono de um plano de saúde no Brasil, se o Santos precisasse de um hospital da sua rede, você ia falar não? Claro que não, o Silvio Santos também ficaria de graça. Todos então pronto, é de graça pros dois. Então é importante que é quanto eles gastam. Acabou. Não, mas aí tá falando da minha rede. Eu tô falando, eu não tô no Reino Unido, entendeu? Ô, Paulo, então, mas olha só, independente da pessoa tá assegurada ou não, ela tem que pagar a franquia pra acionar o plano de saúde. Sim. Então tem que saber quem é que paga a maior franquia. Na hora que der a merda, quebrei a perna, os dois quebraram a perna. Quem vai pagar mais caro pra chegar no hospital pra consertar a perna? Com certeza família real, cara. Porque eles fudiam entre parentes a vida inteira. Aquela galera tem doença genética pra caralho, tá? Vamos votar. Vamos lá. Eu acho que de acordo com o critério do Arara, que a gente analisou que o Silvio Santos tem menor saúde, e como eu imagino o plano de saúde, tem as categorias no papel, tipo, até 80 anos, tal valor. Só que tem casos extremos. Esses dois já passaram, estão na puta que pariu. Então deve ter uma bancada de avaliadores, tipo a gente aqui, e vai falar: é, esse cara deve morrer daqui a 3 anos, daqui a 1 ano. Então eles fazem daí o valor. Como se for tipo a gente, a empresa tá muito na merda. Como a empresa tinha que estar competindo com o pé na cova, cara. Como o Silvio Santos é o cara que provavelmente vai viver mais, eu acredito que o plano de saúde dele seja mais barato, vai encarecer daqui a uns anos. Mas seja mais barato do que o da Rainha Elizabeth. Então meu voto é: quem paga mais caro é a Rainha Elizabeth, meu voto é pra ela. Eu voto na Rainha Elizabeth porque livre é mais caro que real. 2-0. É. Eu voto no Silvio Santos porque a família real tem doença genética pra caralho. Eu voto no Silvio Santos porque ele pega no peito dela em Mizarola e peita a saúde. Mas, Bode, se eles têm um monte de doença genética, então eles vão pagar mais caro. Então eles ganham no seu. É verdade. Porra, muito obrigado. Então eu voto na Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth, porra. Então, peraí, 3-1. Bom, você, cara. Cara, antes disso, eu tô achando engraçado que todo mundo tá dando um depoimento muito rapidinho, tá ligado? Tipo, câncer de mama. Eu sou contra o câncer de mama porque minha mãe morreu com a teta maior que a outra. Sei lá, cara. Uma parada. Tipo, Raul Gil, né? Você tira ou não tira o chapéu para câncer de mama? Tipo isso. Tira, você é uma doença maravilhosa, seu Raul. Graças ao câncer de mama, vários seu médicos o ano inteiro podem ficar pegando o intestino das garotas assim, com motivos bons. Está valendo. Eu voto no Silvio Santos, cara, porque eu acho que a forma mais certa de fazer isso seria, tipo, quebrando o sigilo bancário dos dois, tá ligado? Você, vamos ver quanto é que cada um tá gastando com essa porra. E eu não estaria afim de perder tempo fazendo isso na porra do Reino Unido, porque ia ter que fazer conversão de moeda, ia ser uma merda. Multiplique por 2.8. Muito difícil. Você gosta de fazer isso? Vocês dois são não só da matemática. Beleza, tudo bem, olha só, vamos. Você pode votar em quem você quiser, cara. A Elizabeth já ganhou, ok? Me fala que você sente prazer multiplicando por 2.8. 2.8. Nada. Eu acordo de manhã com aquela vontade. Hoje eu quero multiplicar por 2.8. 2.8, moleque. Hoje tá com uma cara de 1.3, porra. Muito bom, muito bom. 3-2 pra Elizabeth nesse round, ou seja, ela ganhou esse round. Então tá 2-1 no geral para a Rainha Elizabeth, hein? Vamos então para o nosso quarto critério. Nós temos agora o quarto critério da grande final. Está 2-1 para a Rainha Elizabeth. E o nosso quarto critério é: quem tem mais vontade de viver? Quem se apega mais à vida? Quem tá com o pé na cova, mas não quer largar o osso, rapaz? Isso aí eu posso vencer esse round com uma canção, cara. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Sabe, Silvio Santos é isso, é alegria, é festa. Topa tudo por dinheiro e volanda, sabe? Não tem jeito. Que festa, que balança o coração, ué. Silvio Santos, ele nasceu em ritmo de festa, vendeu capa de carteira em ritmo de festa, foi pras barcas, vendeu o corpo, fez tudo em ritmo de festa, e o cara vai sobreviver mais 200 anos em ritmo de festa. E sinceramente, a Elizabeth só não vai embora porque ela não quer, cara. Porque ela tá lá de saco cheio. Porra, não posso deixar essa merda de reino pros meus filhos porque eles são um bando de idiota, tá ligado? Então, cara, eu concordo. Olha só, se a Rainha Elizabeth morrer, a Inglaterra não vai ser afetada. Vai estar de boa, porque ela não manda em nada. Ela só, tipo, ela só uma figurona. Ela só traz turismo, entendeu? Então, tipo, ninguém vai ligar, tá nem aí. Agora, se o Silvio Santos morrer, o SBT vai à falência, o Jequiti vai à falência, o Pan-Americano já foi, mas o Baú também vai. Então vai tudo à falência, cara. As filhas dele vão morrer de fome. Inclusive, então, tipo, ele vai à falência, né? Porque ele vai à falência. Ele vai à falência porque ele vai falar. Só um gênio, meu pomo. Piada com boa que o Pluff quase morreu, cara. Tá tossir, cara, pra tu ver. Então eu acho que o Silvio Santos tem muito mais motivos pra continuar vivo. Vamos lá, Magal, qual a sua opinião, cara? O que eu acho? Não, sua opinião é a gente hoje. Vamos explicar a palavra opinião pro Magal. Vamos lá. Peraí, o cara tava pensando. Vai lá, Magal, fala aí. Qual é o critério mesmo? Quem opinião, tem mais vontade de viver, cara? Ah, sim, cara, então. Deixa eu ver. Vou pegar a sua opinião, foi muito construtiva. Explica numa frase a palavra opinião. Olha só, se eu for computar opiniões em votos, tá 5-0 pro Silvio Santos, não é isso? Exato. Então, beleza, o Silvio Santos levou esse round. Isso quer dizer, então, que nós temos, dos quatro critérios, 2-2, tá empatado, temos só mais um critério. O critério final, então, vai decidir o torneio. Então, vamos para o último critério, galera. And you haven't got a friend. Just remember the death is not the end. Obrigado. Galera, então esse é o último critério da grande final do troféu Oscar Niemeyer! Niemeyer. É tipo o nome do arquiteto, sabe? Entendi. Ah, porra, agora já agora tu se ligou, cara, do que eu tava falando. Ah, então, inclusive, nós tivemos um empate e vamos para o critério final. Esse critério, rapaz, é o seguinte: primeiro o critério se chama café com leite. E não estamos falando daquela brincadeirinha de criança do tipo café com leite, estou de fora da brincadeira, entendeu? Não é isso. Nem um casal. A senhora não teve a opção de ficar de fora da brincadeira. Não, nós estamos falando da atualidade. Notícia acontece no mundo, acontece na Tanguinha Corp. Deu no jornal. Uma senhora faleceu no hospital sem querer porque injetaram, cara, café com leite na veia dela. Mas não foi, entendeu? Foi um acidente. Ah, entendi. Ela faleceu sem querer. Faleceu por um acidente sem querer, entendeu? É, seria bizarro se ela tivesse, né, se suicidado com café com leite na veia, tipo. Mas, ô Pombo, peraí, ela não tá aqui simplesmente porque faleceu com café com leite. Isso até aí é uma coisa normal. O problema foi. É uma coisa normal? Normal? É normal. Até aí, pô, é mole toda semana. O problema... É tão normal que no quarto da outra pessoa serviram um copo de soro pra ela, assim, numa bandeja, junto com uma torradinha. Cara, hoje eu tava numa reunião de trabalho, e aí, né, o pessoal tava lá, tava todo mundo reunido pra poder fazer aquela discussão maneira, né, eis que chegou a mulher lá, que serve a gente com pires lá, e tinha café com leite, e tinha uma seringa também com café com leite. E aí, tava assim, é muito normal, cara, pô. É isso aí, cara. É que nem quando eu fui no restaurante hoje, que eu perdi uma coca e eles perguntaram: latinha, garrafa ou seringa? Isso, exatamente. Seringa com limão, por favor. Limão e gelo. Não, olha só, vocês entenderam errado. Porque a Tanguinha Corp, ela fala de coisas felizes. Uma pessoa morreu com café com leite na veia, é triste. Triste, porém animado. Porém animado. Porque o que foi engraçado foi o filho dela que tem um dom, cara. O cara tem um dom de dar entrevista triste, mas de uma forma engraçada. Ousado e alegre. É o mesmo dom do goleiro Bruno, né? Só que o goleiro Bruno também tem a habilidade de enterrar, de botar pro cachorro e tal. Tem outras habilidades no anexo aí. Daí que veio café com leite no soro de manhinha. Mataram manhinha com café com leite. E o cara, a gente não sabia se ele tava chorando ou se ele tava rindo na entrevista. Não, um repórter muito mal intencionado chega assim: então, mataram sua mãe com o quê? Com café com leite. Mas esse é o ponto, vamos lá. E aqui estamos nós para decidir qual dos dois competidores, The Contenders, iria sobreviver a uma injeção de café com leite quentinho na veia. Café com leite, manhinha. Café com leite, manhinha. Eu quero deixar meu argumento por último. Fiquem à vontade. Eu não vou falar Magal, você, cara. Você que é um cara sério. Eu como você... nordestino que sou. Assim, cara. Tá foda. Não leve pro pessoal. Não estamos falando. Ignora o fato do cara ter dado entrevista engraçada. Temos que ser relevantes. Quem é que vai resistir à injeção, cara? Então, o Silvio Santos, pra estar vivo até hoje, já deve ter tomado injeção de muita porra naquela vez. Não muita porra, né? Porque. Eu tomei essa injeção aí, cara. Então acho que ele tem um sistema imunológico preparado, cara, pra uma dose de cafeína e leite, assim. Eu concordo com você, porque o Silvio Santos também ele veio da rua, né, cara? Ele começou como camelô e tal, então ele tem aquela raiz ali que deu toda uma imunidade de mendigo pra ele, tá ligado? A Elizabeth não, ela é fidalga, tá ligado? Ela foi criada leite com pera desde que se conhece por gente. Então ela, aí. Acho que ela nunca nem teve chance de alguém injetar alguma coisa, porque, porra, se o médico da rainha injeta sem querer café com leite na veia dela, cara, esse cara, porra, vai ser decapitado. Tá zoando, mas o médico do Michael Jackson injetou café com leite na veia dele sem querer também, cara. Se o médico da rainha injetar café com leite, a mãe vai ter o Prince Harry, não. Mãe, injetaram café com leite. Mataram a rainha. Café com leite na rainha. O médico do Michael Jackson injetou um pouco de melanina nele, cara. E ele morreu. Não aguentou. Peraí, chega de injeção. Vamos lá, Pombão, seu voto, cara. Eu pedi pra me deixar no final e você fazer essa putaria, né, velho? Deixa eu orar por último. Deixa eu falar. Seguinte, São Paulo faz café, Minas faz leite e o Rio faz samba. Então, café com leite é um negócio puramente brasileiro, assim. Por outro lado... Filha da puta! A rainha só toma chá Earl Grey, entendeu? Só toma um chazinho lá da Forte no Imenso. Então... Olha, então, ela acabou de botar meu argumento, seu filho. Eu vou embora desse programa, tchau. Pombo fez todo o preâmbulo, pediu pra ser o último. Pelo bateu no peito, falou, não, o último pênalti é meu, falou. Fudeu. Peraí, mas vamos lá. Digamos que injetaram sem querer o chá, e aí? Não, mas aí que tá, ela só toma chá, então ela não tem imunidade pra café com leite específico. O que o Silvio tem, porque ele é brasileiro, e café com leite é brasileiro. Entendeu? É muito justo. Muito justo. Então... É o fato do Silvio Santos. Sabe Silvio Santos a gente deu mole que só me ocorreu agora? A rainha mãe ainda tá viva. Tá? A mãe da rainha Elizabeth tá viva. A rainha mãe tá. Caralho, não sabia disso. Enfim, a gente falou. Esse cara não tá aqui também. Foda-se, tu não vai querer agora apedrejar nosso podcast, né, seu viado? Desvalorizou todo o trabalho. Depois tu manda manda e-mail, tem gente lendo no e-mail. A gente vai ler, e pô, vamos ler teu e-mail. Então chegou o e-mail aqui do bode, reclamando que a Elizabeth, o primeiro, tava viva ainda. A primeira não, a primeira é das três colônias, cara. Porra. Tá bom. Foda-se o bode, ok. Bode, Silvio Santos então, não é isso? Café com leite? Café com leite. Vejamos, cara, o café, o Arara tá falando aí, política do café com leite, Brasil, país agroexportador colonial, história do primeiro grau. Mas, não, sabe o que acontece, cara? O Brasil só passou a produzir café porque ele exportava pra Europa. Quem consumia café true era a Europa. Aqui, o Brasil sempre teve essa mania que tudo que vem de fora é bom, entende? Tudo que é nosso é ruim. Então a gente não consumiu café mesmo. A gente começou a consumir café ultimamente, com o Starbucks pagando 20 contos no copo de café aguado. Você café, cara? Fala tua boca, eu tenho que argumentar. E o chá britânico, cara? O chá das 5, porra? O chá é água, rapaz. É o café com leite das 5, por isso mesmo, porra. É o café com leite das 5, lá ou é o chá das 5, porra? Tá certo, é o chá das 5, e foda-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo, e Estados Unidos. É isso aí, tá 4-0, mas pera aí, que o Poma pediu pra ser o último. Pomão, bate o último pênalti aí. Poma? Ele foi embora. Ele foi embora mesmo. Caralho, ele ficou bolado, cara, porque tu usou... Ah, era, devia ter escrito antes com o teu argumento, cara, perdão. O Arara nunca mais vai participar depois dessa. Então eu vou votar pelo Pombo, porque olha só... É só fingir que tem a língua presa. O café com leite, ele tem... Ele tem bastante cafeína, tem cafeína que faz mal. Não, sério, o café com leite, ele tem muita cafeína, isso que faz mal. Mas o chá preto que os ingleses tomam tem muito mais cafeína do que o café. Por incrível que pareça. Então eu acho que por esse conceito a rainha sobrevive mais, cara. Porque ela toma muito mais cafeína. Tem muito mais cafeína na veia. Então ela aguenta melhor uma transfusão de café com leite na rainha. Mas se o problema da transfusão do café com leite for o leite? Ah, boa pergunta. Mas independente do voto do Pombo... Mas é que tá, cara. Lá eles estão... Santos, cara. Mas lá eles tomam chá com leite também, né? Ah, sim, eu acho que o Pombo, ele o programa inteiro defendeu o Silvio Santos. Então nada mais justo do que fuder com ele, já que ele não tá aqui. Vamos dar o prêmio pra Elizabeth, foda-se. Mas bom. Caralho, pode crer, o Pombo quando saiu tava tipo 3-0 pro Silvio Santos, já era a vitória decretada. Vamos deixar ele ouvir o programa e descobrir quem foi a Elizabeth? Vamos. Beleza. Então, o argumento válido é que a Rainha Elizabeth tem fatos aí que comprovam que ela já sofreu uma transfusão de café com leite, sobreviveu. Tá aí até hoje pra contar a história, beleza? Beleza. Então é nóis. Então é o seguinte, posso pedir fogo de artifício? Pode. Galera, o grande campeão vencedor do troféu Oscar Niemeyer foi a nossa querida e saudosíssima Rainha Elizabeth. Ela tá viva, filha da puta. Segunda! Pô, depois você manda e-mail pra gente, beleza? E é isso, cara. Pô, programa muito bom, sempre discussão saudável. Cada vez a gente tenta fazer menos participantes pra poder correr mais pro programa, mas nunca dá certo. E eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado do resultado. Se não gostaram, é um problema. Troféu Download tá chegando, não se esqueçam. Troféu, caralho, Troféu Download, olha só. Esse é o melhor podcast, pô. Download, né? O melhor podcast já defunto. Muito bom. E é acabou? Isso, essa é a participação. Hã? Acabou? Pombo, peraí, fixa nisso que eu vou fazer ferramenta. Peraí, Pombo. Eu queria agradecer a participação do bode do Pombo. Não acabou, hein? Não acabou essa porra, cara. Não, depois a gente grava com você no encerramento de novo. Só fala agora aí, por favor. Eu queria agradecer a participação minha do bode do Pombo. Obrigado, caralho, eu passo a carteira. Beleza, aí o bode? Eu quero falar. Você, ouvinte, assim, que tá aqui no momento solitário, triste, quer se divertir um pouco antes de dormir, você tá me entendendo? Joga Elza Soares no Google. É meu desejo pra você. Boa noite, com Deus. Muito bom. Imagina se ela tem câncer de mama. Meu Deus. Inclusive, eu quero agradecer a participação também aqui do nosso brother Arara. Como diria o Kenshiro, o meu ídolo dos animes, você já está morto. Então é isso aí. Meu Deus. Entendi. Isso tem uma frase muito importante. O Jay também falou isso pra aquele cara de gelo. O Black Kamen Rider também. Você já está morto. No final. E o incrível Magal também, cara. Muito obrigado pela sua participação, Magal. Obrigado, cara. Eu só senti falta do Reinaldo Siqueira nesse troféu aí. Ele morreu. Participante, né? Pelo menos, pra poder. O homem que sobreviveu a um ataque cardíaco. porra, né? Não conheço. O homem não, o jovem que sobreviveu, que é mais formidável ainda. É. O índice de saúde dele tá no 0.1 já, tá ligado? Ele ia chegar em infinitos aqui na Fórmula do Arara. Mas tudo bem. Ele não quer ganhar dos Santos. Você e o Siqueira são da onde, cara? Do Afogados no Sofá, exatamente, um podcast formidável, em que a gente chama toda sexta, às vezes sábado, quem sabe domingo, pode ser segunda também. É, onde a gente fala sobre cultura pop, entretenimento, todo tipo de tema. Essa semana falamos sobre Power Rangers, vamos lá escutar Afogado no Sofá. É, nós que vou afogadosofá.com, acessem lá, um podcast muito irado, recomendado pela Tanguinha Corp. E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do programa, espero que não, é um problema, e... beijo, menino. Tá certo. Manhã. Manhã, café. Rainha. Rainha, café. Café da rainha. The Queen, café com leite, The Queen. Milk. Intervém, off the Queen. Café com leite em inglês, né, cara? Não, tem fuck esse programa. E-mails. Moral de e-mails! Como diz o Fluff, hoje, neste domingo maravilhoso, com muito frio, estamos aqui, eu, o Bode, eu, Thiago. O Pombo. Você, o Bode e o Pombo, cara? Eu, o Pombo. Eu, o Thiago. Depois todas as combinações, né, mano? Que é muito bom, mano. No final vai dar nada. Eu, Pluff e Thiago. Eu, Bode, acabou. Enfim, muita gente. Vamos lá? Pombo, começa aí. Então vamos lá. E-mail de Gisele Bortoncello. Mandou e-mail aqui pra Tanguinha Corp dizendo: olá, piazada de Tanguinha. Gisele Bortoncello aqui novamente. Eu ainda não dirijo, mas já passei por várias situações junto de pessoas que dirigem. Um dia, um colega de faculdade me deu carona pro estágio. Carona. Um erro, hein? Pro estágio em um ponto do percurso e ele me pergunta: quer ver uma coisa radical? Por não saber do que se tratava, eu disse que sim. Daí ele rapidamente entrou na contramão e fiquei muito assustada. É, talvez. Ó, só uma suposição. Talvez o seu amigo seja virgem. Talvez. Por quê, pô, né? Por quê? Porque ele fez todo o preâmbulo, cara. O cara chegou quase nos finalmente ali. Ó, tá aqui no carro comigo, né, carona? Vou te mostrar uma parada especial. E aí o cara tira da manga a contramão, cara. Certo, tá certo. Contramão é uma coisa excitante, cara. É. Então tá bom, né? Se você e o Flávio acham isso, eu não posso fazer nada. Uma pessoa com quem tenho medo de pegar carona é o padrinho da minha irmã ou da tua irmã ou do teu irmão, cara. Você botou da minha irmã, ou ele tá confuso, ou então você acabou de cometer o segundo erro. Lana Matheus. De qualquer forma, é um erro. Na última vez que peguei carona com ele... Filha da puta! Ele estava dirigindo em alta velocidade, sem cinto, com o cachorro no colo, o filho de 7 anos no banco de carona, também sem cinto e pulando. Ou seja, uma putaria, né? Eu botei o cinto, me segurei na porta e tentei pensar positivo. Não sei como não sofremos um acidente nesse dia. Eu acho que esse episódio de hoje foi importante pra mostrar que isso não pode acontecer, cara. Entendeu? Vocês têm que prestar atenção nas regras de trânsito pra não ficar cantando Bob Construtor de bobeira aí. Um abraço sulista a todos. Olha só, já foram mais de 3 erros, mas você é uma senhorita, então eu vou te perdoar. Um abraço sulista a todos. Pode ficar de 4, né? não foi eu que falei isso, então também tá certo. Bem, muito obrigado, Gisele. Gisele, você fala muito bem, a gente pode ver isso pela sua mensagem de voz. E você faz um curso que nos interessa muito, que dá pra explorar mazelas do ser humano, que é psicologia. Entraremos em contato. Exato. Mas o Void tem medo de você, porque ele acha que você tá analisando ele o tempo inteiro. Eu tenho medo de psicólogo, mas... Exatamente. E você usa o nome do Pluff em vez do dele. Hã? Ela confundiu você com o Pluff na última leitura. Ah, coitado. Vamos lá. E-mail de Emanuel. Emanuel. Olá, senhores de Tanguinha. Emanuel mais uma vez. Sobre o podcast 77, deu uma vontade de comprar pamonha e atirar em qualquer urso verde que estiver dando bobeira na rua. Porque não basta ser busão lotado, tem que ter criança cantando Gummy Bear. Esse foi o Emanuel sobre o programa de musiquinhas. A gente falou de pamonha no programa, cara? A gente falou de Gummy Bear, cara. Vai, pamonha. Vai, esperando. Não lembro de falar de pamonha. Então é isso aí. E sobre o programa de 78? Pombo, você mudou minha vida com a informação da escrita e fonética de caminhonete. Muito obrigado. Exato. Olha, é assim... É, foi, eu acho que eu nunca esperei mudar a vida de uma pessoa com isso, mas tá bom, cara. Eu tô aí pra mudar a vida da galera com novas palavras. Como é que era a vida da pessoa antes de saber como é, que era caminhonete, né? É, a minha mudou. A minha de fato mudou, só que foi o Detran que mudou minha vida, então é plausível. Agora eu mudar a vida do cara com a fonética da parada, tá tudo certo. Não entendi a diferença não, mas tá beleza, cara. Será muito que obrigado. Mais que ele precisa ficar falando caminhonete tanto que mudaria a vida dele a ver, ele é um daqueles caras. Aqui no Rio de Janeiro, gente, eu tenho muita dúvida. Se você souber, por favor, me explique. Todo ponto de ônibus, todo não, mas a maioria dos pontos de ônibus fica um cara com um papelzinho. Aí quando passa um ônibus, o motorista fala, ô, 13! E o cara anota qualquer coisa no papelzinho. Que merda é aquela, cara? Eu queria saber que porra é essa, cara. Aquilo lá é a hora, cara. É a hora que ele saiu do coisa, lá do. Da garagem. E aí ele fala a hora que ele saiu, pro cara anota a hora que ele tá passando. Não sei o que lá, vê o número de. O número de pessoas não precisa ver, não estão vendo, mas teoricamente era pra ver também o número de pessoas que tá no ônibus e assim vai, eles vão anotando, ver qual é a frequência. Cara, então é um composto que calcula o número de pessoas do ônibus com a hora que o cara saiu na da parada, e o cara divide por 2, multiplica pelo horário que ele chegou e dá 13, é isso? Não, tem que somar 50 antes. Ah, entendi. Aí é porque 30. Somando 50 pra dar 13 deu um número instalar negativo. Instalar um GPS no ônibus ia sair mais caro do que pagar o salário, né, daquelas pessoas. Provavelmente, mano. Olha, que nem emprego pra pessoas, né, cara? Ah, tá certo. Obrigado, Emanuel. Eu tenho uma suspeita de por que mudou a vida do meu camarada aí. Por quê? Eu acho que ele dirigia uma caminhonete antes e agora tá com um carro novo. É, olha só, pode ser isso, rapaz. Ah, cara, mas pouca gente sabe que caminhonete... Muito pouca gente sabe que caminhonete se escreve assim. Então, vamos começar a construir aquele... tipo um postozinho, né? Um quiosquezinho com o cara prestando serviço público só explicando pra pessoa por que é caminhonete e não caminhonete, cara. A gente podia gravar um programa um dia sobre palavras escrotas, tipo corvos ou corvos. Pode ser. Caminhonete. Mendigo, mendigo. Tipo braseiro ou prazer. É. Salsicha, salsicha. Porra, excelente, cara. Eu curti a ideia. Acho que vai dar um teste, cara. Mortandela. Mortandela. Mortandela. Ai, quem fala mortandela. Fala mortandela. Caralho, mano. É fracassado, mas tudo bem. Próximo e-mail. Bom, e-mail aqui de Rafael SR. O camarada que mandou um motivacional aí do Pombo, que vocês podem conferir no site. Mas aí ele fala assim, olá de novo, camisa 10, 24 e 69, eu acho que eu sou o... Que porra é essa, né, ué? Não. O bode é o camisa 10. Ah, então é o camisa 69. Entendi. Quem é o camisa 24? Não tá aqui. Exatamente. E é 69 fatorial, cara, então cuidado aí. Oh, é muita coisa. Eu não entendi a piada. 69 fatorial, é 69 mais o exclamação ali de fatorial. 69 fatorial. Ah. O meu número é muito grande. Muito grande. Bom, pra caralho. Acho que quem vos fala é seu amigo de sempre, Rafael SR. Gostei muito desse cast. 2 horas, acho lindo. Eu sabia que o tráfego no Rio era caótico, mas nem tanto. Triste é pra mim, que já tenho 18 anos e não tenho carro. Nem dinheiro pra um carro, nem o carteiro, ou dinheiro pra tirar carteira. Enfim, valeu pela atenção. E não há erro na prova de direção que não podemos consertar. Fonfon. Caralho, aí temos um mendigo ouvinte, rapaz. Aí, mais um achievement pra Tony Corp, mano. O maluco não tem dinheiro. Rafael SR, você manda sempre motivacionais e entraremos em contato. É verdade. Muito obrigado pela motivação. Agora não é, vamos conversar, entraremos em contato. O cara fez. Olha como é que o moleque é foda, moleque. O moleque fez um motivacional do computador público, mano. Não tem dinheiro pra comprar um computador. Mano, excelente, cara. Aí, força em vontade é o que há. Muito bom, cara. E vamos lá, mensagem de voz? Mensagem de voz já? Já. Não tem mais nada? Não tem mais e-mail? 3 e-mails. Ai, vocês são. Puta que pariu, mano. Porra, o ouvinte que mais manda e-mail no... participou do programa, não tem como, né? É verdade. Manda e-mail agora aí, Thiago. Fala. E-mail aqui, Thiago França. Inventa aí agora. E ela acabou de chegar um e-mail aqui, acabou de chegar um e-mail. Aí, o Thiago França agora vai mandar uma mensagem de voz ao vivo, moleque. Se vira nos 30, brother. Manda aí tua mensagem de voz agora. Primeira mensagem de voz. Ouvinte falou. Fala aí, galera, meu nome é Thiago França e eu tava aqui pra mandar uma mensagem de voz pro pessoal, né? É dizer que eu participei do programa, não sei se vocês perceberam. Não desse agora, o do anterior. E era só isso, só, tá? Porque eu não tenho muito o que falar, já que eu participei, né? Ele tá participando agora também, né? Exato. Não, só eu que falo, cara, só eu que tô nele. Ah, é, desculpa, a gente não pode aparecer no ouvinte falou, né? Isso, é, o ouvinte falou, pô, só o ouvinte fala. Ouvinte falou. Comentando a última leitura de e-mails, vocês gostam tanto do Jamiroquai que a abertura do podcast é o remix da Space Cowboy deles. Fala aí, galera, voltei aqui só pra cantar uma musiquinha pra vocês, uma musiquinha que eu fiz muito bonita. É uma musiquinha mais ou menos assim, ó. Glúteos malhados, tanguinhas talhadas pro ouvinte. Fé. Glúteos malhados, tanguinhas talhadas pro ouvinte. Fé. Valeu, galera, até a próxima. Caralho. Ouvi, falou. Ouvinte falou! Alô, pesada de tanguinhas, Gisele Bortoncello aqui. Eu só passei pra comentar sobre uma coletânea de textos Nelson Rodrigues que eu tô lendo, e lá teve uma coisa que me chamou muita atenção. Em um dos textos, no final, Nelson Rodrigues fala sobre uma mulher que forjou felicidade por 25 anos. E quando eu li isso, eu lembrei do Pluff na hora. Só queria comentar isso. Beijo! Ouvinte falou. Mensagem de voz, cada vez mais mensagem de voz. Voz. Nós. Olha aquela cadeia. Enfim, Thiago Franças, como sempre, brilhante. Parabéns, Thiago. Obrigado. Thiago, dá parabéns pro Thiago. Valeu, Thiago. Obrigado aí. E recadinho de Shadow. Sim, cara, a gente é muito fã de Jamiroquai, ao ponto de botar Space Cowboy na abertura. É, procede. Muito bom mesmo. E Gisele Bortoncello estava lendo Nelson Rodrigues, uma pessoa sórdida. E lá num dos contos de Nelson Rodrigues, tinha uma mulher que passou 25 anos forjando felicidade. Ih, eu conheço essa mulher aí, hein? Eu conheço uma quase mulher aí, hein? Ah, não, você tem 24 anos, só tem 24, relaxa. A coincidência só vai rolar quando a gente estiver no 25º ano do podcast, cara. Ou no 25º ano de vida da pessoa, né? Ou isso, né, cara? É isso. Mas é isso aí, né? É. Maneiro. Recadinhos do site agora, creio. Muito bem, vamos para os recadinhos do site. A galera que manda lá e acessa www.tanguinhacorp.com e deixa sua mensagem, seu comentário inútil e ganha pontos por isso. Agora a gente tem sistema de pontos, boys. Exatamente, galera... a gente ainda não sabe como usa, a gente ainda não sabe o que vai fazer, mas tá contando. Isso tá contando não... aí. Isso não vai pro lixo não, assim, será isso. Utilizado. Exatamente, o Pluff agora curte o comentário de todo mundo pra ver se ele ganha mais pontos aí. Vamos lá, antes de começar, né, a gente agora tem esse costume, já que a gente não consegue mais ler o recado de todo mundo, a gente lista aqui todo mundo que mandou recadinhos pra poder dar aquele agradecimento maroto. Fé, né? Exato, fé. Fé pra essas pessoas aí. Então vamos lá, corrente positiva e oração pra essas pessoas que eu vou falar agora. Mesh N, Thiago P, Cabra Man, Ginko Biloba, Eber Pereto, Milton Gomes, Marcos Andrade, Senhor Cabuloso, Falmes, Machicheiro das Galáxias, Rafael SR e Skylord, mais conhecido como Fake do Bode. Todos esses aí mandaram seus recadinhos e participaram desse momento maravilhoso que fica lá no nosso site. Valeu, gente, e não esqueça a fé. Fé é muito importante. Primeiro comentário, Bode, pode mandar brasa. Olha lá. Comentário do Thiago P. Que tal um cast sobre futebol? Ou sobre pérolas da Tanguinha Corp? Como o cara do Need for Speed e punheta no trabalho, etc. Fico aguardando, pois CDZ3 não sai antes do projeto Download. A gente não sabe o que vem antes, né? Ovo, a galinha, projeto Download ou CDZ3, é sempre uma dúvida. Cara, cast de futebol vai rolar, assim, é uma parada que tá aí no ninho um tempão, né? Vai rolar, só não sei se vai ser antes ou depois do projeto Download, mas vai rolar. Vai rolar, assim, a priori ele tava sendo adiado devido ao tio Lucas, mas uma vez que o tio Lucas morreu... Exato, o Lucas é puta que pariu, cara. Ele é foda, né? E aí, Pérolas da Guinha Corp é uma outra boa sugestão, cara. Pérolas da Guinha Corp, a galera que manda e-mail aí, que manda e-mail e recado aí, vem com cada uma, né? Pode ser até, de repente, um episódio mais interativo, que a pessoa pegar algumas histórias de ouvintes e tratá-las aqui no podcast, pode ser interessante, cara. Há potencial nisso aí, hein? Potencial disso aí. Curti. É verdade, vamos usar o material. É tipo podcast 2.0, tá ligado? A gente vai usar... Olha, caralho, olha. É o cara do marketing mesmo. Ah, nessa. Pô, é impressionante. E é isso aí. Vamos aguardar. Muito e obrigado. Vou aproveitar e deixar aqui. Queridos ouvintes, que vocês têm seus bloguinhos e tal, querem escrever, gostam de cagar regra, manda um e-mail pra gente. Vamos conversar. O próximo desenho que mandarem pra Tanguinha Corp vai vir com o balão do bode. Vamos conversar? começar. E é isso aí, mais um recado, recado de Milton Gomes. Nome bonito, rapaz, nome de artista, olha só. Boa noite, pessoal que trabalha na Corporação das Tanguetes. Corporação das Tanguetes. Meu primeiro comentário aqui no podcast. Comecei a escutar apenas no 73, mas talvez a preguiça tenha me impedido de comentar. É verdade, se você começou no 73, você deixou aí, pô, vários episódios escapar. Não faça mais isso. Não, episódio... Vá ouvir retroativamente. É verdade. Ouva... Retroativa, ouva é muito bom. Ouva retroativamente, mas não ouva todos, porque senão você vai ser um retardado, segundo o ouvinte da última edição lá. O cara mandou um recado. Ó, eu não... Olha aí, comecei a ouvir de trás pra frente, mas não ouvi todos porque eu não sou retardado. Exato, você pula o primeiro porque é muito ruim. Aí pode ouvir todos os outros. Exato, cara. Ah, o primeiro também, cara. Fala assim, não, seja retardado. A gente é retardado, pô. Então... Teleton. Cabeça. Episódio foi de elástico. Bluff sempre sendo bulinado. A mãe do boss deve ter ficado com a orelha queimada. Como assim a mãe do boss? Não rolou nada com a mãe do boss. Ah, teve a parada que ela falou, né? Do negócio lá da... Ah, não esquece do chão. Chão. Mas não, isso não teve nada demais. A mãe do boss tá tranquila. Autoescola me aguarda daqui uns meses. Mas já tenho planos do que fazer caso consiga a carteira. Testar a minha concentração dirigindo com os três seguintes itens. Aí ele numera aqui. Ver Two Girls and Cup. Nunca assisti, mas dizem que é ousadia e alegria. Nunca assisti, eu sei. É. Mais conhecido como sorvetinho esse vídeo. Sorvetinho. Você nunca mais vai tomar um sorvete de chocolate da mesma forma. Verdade. Fotinho da Gretchen no volante. Como assim, cara? Gretchen! Se tem, eu preciso ver isso. Depois tacar aqui no Google Gretchen no volante. Trilha sonora de despedida de solteiro do Latino. Você não vai conseguir dirigir, cara. Essa música do Latino é muito ruim. E ele manda aqui um plenamente satisfatório. Ouvi apenas alguns dos podcasts antigos. Isso me torna normal. Como a gente comentou, se você ouvisse todos, você seria um retardado. Mas você não, isso é... Quem bolou esse negócio que o Vitor é retardado? Não é não, cara. Não. Então faz o seguinte, ouve todos e ouve um mais de uma vez, entendeu? Aí você vai sair do número cabalístico do retardado e vai voltar pro normal. Exato, N-1 ou N+1. Exato, é isso aí. Obrigado pelo seu recadinho. Muito obrigado. Comentário aqui de Marcos Andrade, que tem 10 pontos. 10 pontos! 10 pontos! Vai. Alguém aí disse que se for dirigir, não receba um boquete. Isso nunca aconteceu comigo. Mas certa vez, aí ele fala que por ser menor de idade, não ter carro e ninguém que pague um boquete, ele resolveu jogar Need for Speed batendo uma. Quê? E não deu muito certo. Claro que não deu certo, porra! Como é que ela joga vídeo? Não, primeiro, o que inspira o cara no Need for... Não tem nem pessoas no jogo. Ah, não, tem aquela mulherzinha do início, né? Drive safely! É muito escroto. Mas, caralho, mano, tu bateu punheta no Need... Como assim, cara? Caralho, que pessoa é... Caralho, mano, puta que pariu. Tu deve ter ouvido todos os episódios, cara. Você é um cara foda. Cara, não faça mais isso, por favor. Para com isso, cara. E não dá, né, cara? Também não tem como fazer isso, porque a pessoa fica uma mão, né, pra você tá imaginando a cena? Sério? Eu tô, cara. O cara me obrigou a fazer isso. Mas não, eu não sou Pluff, ninguém... Não incentiva isso, não. Certas não. Coisas você tem que ignorar, tá ligado? A pessoa vem e fala assim, ah, tá. Calor hoje, né? Ignora. Verdade. Passa. Ele fala que não deu certo, né? Não deu mesmo. Não deu certo. Acabou de me entender. É o seguinte, volta essa parada aí que eu falei e fala essa parada que não deu certo e continua o e-mail pra poder terminar bem esse e-mail aí. Entendeu? Eu falei que não dá certo e tu já continua aí, porque ele falou que não deu certo, então a frase de vocês tá certa, porque o jogo já deu merda. Imagina estrago de... Não faz sentido nenhum que ele fala no final. Então, tudo bem. Isso que eu pulei. Ah, então foi mal. Então fala, só corta naquela parte do não deu certo, melhor, né? Aham. Vamos lá. Skylord. Comentário de Skylord, mais conhecido como fake do boss, que também tem 10 pontos. 10 pontos. Ele fala aqui, parabéns, Pluff, pelo Tretra. Não sou fluminense, mas tenho uma grande simpatia pelo tricolor carioca. Ou seja, o Sky assumindo aqui que é GL, GLS, ele é do S, né? Simpatizante. Simpatizante, né? Que na verdade nada mais é do que, né, aquela espada que corta pros dois lados, né, na valinha. É isso aí, parabéns, Skylord. Você é um ouvinte, né, super sexuado aí. Muito simpatizante. Eu acho que eu tentei decifrar a história do Cabra Man, nosso grande ouvinte, que mandou aqui um e-mail de 815 linhas. ele fala assim, na verdade não fala assim, ele explica que ele teve uma história de automobilismo, na verdade não de automobilismo, mas história de trânsito, no qual ele teve que se esconder na mala do carro, né, de alguém conhecido dele, pra poder entrar numa festa na qual ele não poderia entrar, porque acho que ele tinha 8 anos de idade, sei lá. Ele disse que teve que se esconder na mala, mas não foi uma escondida na mala normal, ele se escondeu na mala junto com a irmã e com o cunhado dele, né? Caralho, que festa, hein? Que festa no AP, né? Festa na mala, né? Sexo a três com a irmã e o cunhado, excelente. E aí depois disso, né? Nessa oportunidade ele conseguiu entrar na festa, só que depois rolou uma outra oportunidade dele fazer isso. Só que ele acabou ficando de fora, né? Não rolou e aí ele ficou muito mal, porque não conseguiu fazer sexo a três com a irmã e com o cunhado. Mas mesmo assim ele conseguiu entrar na festa, né? E numa outra oportunidade... Caralho, esse cara vive entrando em mala? Que merda de vida é essa? Vive entrando na mala, né? Eu não sei se entrou na mala dele, mas ele vive entrando na mala dos outros. Numa outra oportunidade, eles foram pegos pelo guarda, né? Eles pagaram a fiancinha lá, básica, né? Não sei se foi física ou financeira que eles pagaram, mas não acabou não rolando nada com eles, né? E aí acabou a história dele, cara. Foi muito emocionante. O momento da mala foi o ápice, cara. Foi o clímax da história. Top 10 BR? Porra, não, esse não. Eu acho que pela complexidade do comentário, o Top 10 BR vai pro Cabraman, né, cara? Não, eu acho sacanagem. Eu acho que o Top 10 da mala, de repente, foi dele, cara. Tá bom. E agora sim, cara, comentário Top 10 BR, minha. Grande vinhetinha agora. Comentário Top 10 BR foi pra quem, boys? Recado Top 10 BR. Comentário Top 10 BR vai para o machicheiro das galáxias, sempre pertinente, sempre sagaz, que sagaz. Deixa uma indagação pro Pluff que não está entre nós hoje. Pluff, o que nasceria do cruzamento entre um quero-quero e um pica-pau? Que filha da puta, né, cara? O Pluff vai querer todas as combinações possíveis, obviamente, né, cara? Ah, me dá um quero-pau e um pica-quero. Não tem pra onde fugir, cara. Qualquer merda que o cara falar vai dar merda. Muito bom, cara. Me amarrei nessa piada. Vou usar mais vezes, tanto com o Pluff como com outros homossexuais que eu conheço. Não que eu tenha preconceito, vai ser um favor que eu falei pra ele. Vou dar duas possibilidades. Caralho. Tá bom, então. É isso aí. Muito obrigado. Vejam se não morram essa semana. É isso aí, acho que acabou, né? Não tem mais nada pra falar. Ouvintes, mandem mais e-mails, mandem recados. Podcast Tanguinha, @tanguinhacorp.com, www.tanguinhacorp.com, facebook.com/tanguinhacorp, pior. Twitter.com, feed a porra toda, ouvinte falou, e caralho, a quatro. É isso aí, pega na minha e balança. Tchau! Ô Pombo, você sumiu, cara. A gente precisa gravar de novo agora só o teu voto pra botar no final. Eu acho que o Arara votou por você, mas. Né? Não, porra, fala sério, porra. Eu ia falar aquela parada que o Arara falou. Tá tranquilo, porra. Você não tem como essa porra. Ah, é? É, porra, tranquilo. Foda-se. Bota uma gravação minha lá. Eu tô vendo cu, porra. Vencendo a som também do caralho, porra. O cara já ganhou, você fica de putaria. Se fuder, porra. Tá bom, cara. Aí, passa a porra. Ouve o programa. Manda. Tá. Eu sempre ouço, cara. Não sei o que você tá falando. Vai se fuder. Vamos jogar Dota? Dotinha! Dotinha, então. Demorou. Dotinha. Vocês vêm aí. Lá é a...